Alô, Hernani? Cadê? Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mas Skype aí, malha. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando, Alô, ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Ô, beleza, meu irmão, pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira, e aí então trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, fala teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos para um mega especial. É um especial que está sendo trazido para vocês e eu espero que vocês ouvintes reconheçam. É um especial importantíssimo. Eu quero muita atenção. Hoje vocês vão ter uma história que é inacreditável. É uma história realmente de arrepiar. E esse é um especial que eu tô trazendo com muito carinho e muito capricho aí para vocês, sem ser gay. Hoje, quem vem aí, o Alô Ouvinte especial, é o Templário. Fala, Templário, tudo bem? Fala, Hernani, fala, ouvintes, tudo bem? Templário, você mandou um e-mail para mim relatando muitas coisas, inclusive eu já adianto meu convite para você voltar aqui pra gente falar sobre as suas muitas histórias. Mas tem uma história sua em particular que é realmente assombrosa. Ô Templar, você falou que você viveu, você comeu pão com diabo amassou num relacionamento com uma mãe solteira. Desde o comecinho, bem do começo mesmo assim, como é que começou essa história, ô Templar? Então, exatamente. No caso, eu namorei uma MSO, né, como o pessoal chama. Eu tinha por volta de 22 anos. Eu tinha um amigo e tal, de adolescência, a gente era amigo há anos, e ele começou a namorar uma menina, depois de uma decepção amorosa que ele teve. E essa menina foi quem, com o tempo, me apresentou a mãe dela, ou seja, a mãe solteira que eu namorei era mãe da namorada do meu melhor amigo. Que situação bizarra. Mas aí você conheceu ela como? Essa namorada do meu amigo, a gente foi pra um, como é que eu posso dizer, um evento de ela fazia dança, sabe? Fazia danças assim, tipo carnaval, frevo, essas coisas, que é bem comum aqui na minha região, Nordeste. E aí ela me convidou para poder ir para um evento onde ela ia estar estreando, após treinar alguns meses. E aí esse meu amigo, ele foi, me deu uma carona, no caminho ele ficou de dar carona para outra pessoa também, eu não sabia quem era na época. E na época você era muito, muito tímido? Como é que era? Você sempre foi putão, como é que era? Ah, não, cara, eu nunca fui putão, não. Não? Não, era bem, bem tímido mesmo e tal, tipo, acabava um relacionamento, demorava um tempão pra poder eu conseguir outro, desenvolver outro. Era bem, como é que eu posso dizer, era bem cabaço, né, que nem você fala aí. Você é de família boa, você é boy, assim, como é que era? Você na época era humilde? Não, infelizmente ou felizmente, sempre fui de uma família, financeiramente falando, humilde e bastante desestruturada, infelizmente, né, tenho que ressaltar. Porque isso aí justamente acarretou alguns problemas, isso, creio eu, para minha personalidade, a forma como eu interajo com as pessoas, ou pelo menos como eu interagia na época. E nessa época eu tinha 21, 22 anos, eu tava solteiro já, tipo, 2, 3 anos. Eu tinha acabado com o meu primeiro namoro, depois de 8 meses. E ainda tava naquela vibe, sabe, de, ah, tô sem namorado, ah, o mundo é ruim e tal. Vou afogar minhas mágoas e bebida e tal. E por isso mesmo que esse meu amigo, ele, quando ia pra alguns lugares, ele me dava uma carona e tal. E nesse dia, a gente passou na frente da estação do metrô e tinha uma mulher lá, aparentando seus 30 e tantos anos, e tinha uma menininha do lado dela. Ele deu carona pra essa mulher. E eu não sabia na época quem era. Quando entrou no carro, foi que esse meu amigo apresentou, ele disse que era a mãe da namorada dele. E aí na hora, Hernani, eu pensei, uou, é a mãe dela, é bonita. Porque, assim, por causa de ser mãe solteira e ter 3 filhos, daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso, ela, acho que por alguma questão genética, ainda estava com as coisas em cima, vamos dizer assim. E aí eu até falei para ela, você é a mãe da fulana? Ela disse, sou. Aí eu disse, nossa, não parece, você parece ser mais jovem. Joguei aquela cantada, sabe? Ai, ai, ai. Pô, depois você vai falar que você não era putão, cara? Mas eu acho que o desespero faz o homem criar garras, bicho. Mas ela era cavala? Vamos dizer que sim. Que era bastante. Vamos chamar ela de MILF? Era MILFzona. Era MILF. Tanto é que depois, com o tempo, eu ensinei a ela o que queria dizer isso. Porque eu chamava e ela não entendia o que era. Aí você mandou o chaveco nela, e aí? Então, aí ela falou assim, não, que é isso, são seus olhos, é porque tá escuro aqui no carro. Aí, enfim, tava um pouco escuro no carro, mas não era isso. Enfim, aí eu deixei quieto. E quando a gente desceu nesse evento, eu notei os olhos dela um pouco em cima de mim, sabe? Mas beleza, eu pensei, das duas, uma, ela tá me achando muito ridícula, ela tá interessada. Mas depois eu vejo isso. E aí, lá no evento de dança e tal, eu notei que ela ficou olhando bastante, os nossos olhares se encontraram mais de 2, 3 vezes. E aí eu fui lá, eu disse, eu vou conversar pra saber qual é que tá pegando aí, né? E aí eu joguei uma conversinha, ela retribuiu e tal. Aí, opa, eu acho que tem alguma chance aqui. E engraçado até, né, que na saída desse evento, o meu amigo e a namorada dele, filha dela, foram de escada, se eu não me engano. A gente foi de elevador, ó, alguma coisa desse tipo. Sei que a gente foi junto e separado deles. E aí eu notei, né, ela, enquanto tava sozinho com ela, mais um clima e tal, mas fiquei quieto. Mas nesse dia você não pegou ela? Não. Não, seria muito rápido. Não, apesar da história aí que vem, não é também um, vamos dizer assim, um cine privê. Ai, ai, ai. Mas aí, já tava um clima no ar. Eu notei que tinha um clima e eu lembro agora que quando cheguei em casa, eu fui lá, né, no fuçar no Facebook, na época ainda tinha essa desgraça do Facebook, e cheguei lá no Facebook e comecei a fuçar, achei o Facebook dela e tal, através do Facebook da filha, e tipo, vi lá que ela tinha lá escrito que ela era casada, sabe? Aí eu não entendi direito aquilo. Mas deixei quieto, disse, ah, então ela deve ser casada, então foi só um mal entendido meu, devia estar muito desesperado, enfim. E aí um dia, Hernani, quem puxou conversa pelo Facebook, eu não tinha mandado convite, nada, foi ela, conversando sobre, perguntando se confirmando se eu era o amigo da filha dela mesmo e tal, aí eu confirmei, aí conversa vai, conversa vem, ela que me chamou pra ir ao cinema. Caraca, aí, é mesmo, cara? É, exatamente. Você é bonitão assim? Você é parrudão? Cara, eu sou um pouco largo, não sou um cara bonito, mas... Largo? Sai fora! Você é largo, então? Por aí. Só que na época eu também... Na época eu tava malhando, né? Um pouquinho. E... Dava um trato no cabelo e tal, apesar de estar solteiro na época, eu me cuidava bastante. E, sei lá, juntando isso com o desespero da mãe solteira, aí dá pra conseguir desencalhar um cara feito era. Mas a filha dela não tinha ciúme de você ficar chavecando? Ela ou não? Então, nesse comecinho aí, a filha dela, não sei se ainda já sabia, se ela... Já conversava algo com ela, mas aí ela me chamou pra ir ao cinema, né, pelo Facebook e tal. E aí eu pensei um pouco antes de aceitar, eu disse, ah, eu acho que eu vou estar ocupado tal data, porque é o seguinte, Hernani, eu tava ficando, eu não tava namorando e tal, mas eu tava ficando com uma menina que era mais jovem e tal, e era mais jovem que eu até. E só que era aquela coisa, sabe? Você tá ficando com a pessoa, ela é mais... Você vê que é algo que não tem um futuro muito grande, porque a gente mal podia se ver, os pais dela não deixavam ela sair muito e tal. E aí ela... Eu me lembro que a mãe solteira, ela até perguntou assim pra mim no Facebook. Tá, você é machista? Eu disse, eu machista por quê? Porque eu sou mãe solteira, não sei o quê. Eu disse a ela, não, claro que não, eu também sou filho de mãe solteira e não tenho nenhum problema com isso. Na época eu não sabia muita coisa da vida, então realmente não tinha nenhum problema com isso. Ainda não tinha parado para refletir sobre a minha vida, né, o problema de ser assim, filho de uma solteira, uma família desestruturada, o que isso pode ocasionar. Mas aí, beleza, eu aceitei e... Eu me lembro que no dia o meu amigo ele deu uma carona pra... Não, pera, que você tá indo muito rápido, calma aí. Aí você namorava uma menina. Sim, e aí... Ficava. Ah, você ficava só, não era namoro? É, era um negócio meio... Não era tão sério, sabe? Sei, Mas aí você teve que largar da menina pra ficar com a mãe solteira. Então, aí eu aceitei... E ao cinema com ela, ainda não tinha largado totalmente da menina. Eu fui pro cinema com a mãe solteira e tal, aí rolou da gente ficar no cinema depois do filme, e aí eu voltei com esse dilema pra casa. Voltei pensando, putz, e agora? Vou escolher entre uma garota de 16 anos e uma mulher de... Ela tinha 38, 39 na época. E aí eu pensei, né? Algumas coisas que eu coloquei na balança foram o fato de ela ser mãe da minha amiga, né? E da namorada do meu melhor amigo. Então eu pensei assim, putz, já fiquei com ela. Se ela quiser algo sério, agora eu não quiser, eu vou me queimar. E aí outra coisa que eu pensei também, Hernani, foi... Ah, ela é uma mulher madura, ela tem sua própria casa e tal, e vai se proporcionar uma intimidade maior, uma liberdade maior, e por aí vai. Enquanto que no caso da outra, a menina de 16 anos, não, porque ela era totalmente limitada pelos pais e tudo mais, o que é o correto, né, de certa forma. Mas isso aí que você tá falando, eu já passei, eu sei o que você tá falando, isso é fato. A mulher mais velha, ela tem uma liberdade que quando a gente vê, a gente fica admirado, né, porque, por exemplo, quem tá acostumado a namorar a menina novinha, tem todo aquele inferno de lidar com o pai, lidar com a mãe. E a mulher mais velha, a gente não tem esse tormento, porque ela já é livre totalmente. Você chama ela pra viajar, ela pode, você chama... quer dizer, isso aí vislumbra o homem também, né, o Templário? É exatamente isso. Foi o que eu pus na balança e tal. E tem algumas coisas eu tinha ponderado de forma errada. E aí eu... só percebi depois, né? Eu lembro que quando eu falei pra essa menina que eu ficava, que tinha ficado com a mãe da minha amiga e tal, uma mulher mais velha, e aí ela foi perguntando e o quê, e atenção na voz dela, e aí eu disse a ela que ia assumir um relacionamento mais sério com a mãe solteira e ia ter que deixar ela começou a chorar e tal. Foi algo assim, bem... eu acho que esse choro aí... tudo que aconteceu depois foi só pra apagar esse choro aí que eu causei. Aí você terminou com a menina. E aí, como é que foi o cinema lá com a mãe solteira? Tudo... vamos chamá-lo de MILF pra facilitar. O cinema com a MILF. Isso. E aí, como é que foi? Ah, o cinema lá no dia... rolou aquela conversa e tal. Eu não sabia exatamente... cara, por incrível que pareça, hoje em dia eu vejo como tudo tava muito óbvio, só que na época eu era bem bobão mesmo, sabe? Eu não sabia exatamente o que ela queria. Nossa, uma mulher naquela idade chamou um cara pro cinema, ela que convida o cara, é óbvio que queria alguma coisa, né? Só que eu ainda tava pensando, ah, não, vai ver, ela só queria, sei lá, uma companhia. E eu lembro ainda, Hernani, que antes de eu ficar com ela, quando ela chamou pro cinema, eu pensei, acho que eu tô chamando pro cinema, deve eu, ela, e o meu amigo e a filha dela. E aí, quando eles deixaram a gente no cinema e foram adiante, deixaram a gente só, eu pensei, então isso é tecnicamente um encontro, né? Tecnicamente um encontro. Aí, lá no cinema foi tranquilo, apesar de que eu descobri que ela tinha um certo problema de ansiedade. Eu não vou especificar aqui a doença, mas era algo assim psicológico, relativo à ansiedade e tal. Mas não era borderline, não? Eu creio que... não tenho certeza, mas nesse dia não ficou claro que era borderline, não. Isso aí, a minha dúvida vem mais com relação ao restante do relacionamento. Mas nesse dia era um problema mesmo de ansiedade, sabe? Tipo, uma espécie de ansiedade generalizada. E eu fiquei, senti um pouco de pena na época, mas não fiquei com ela por pena, fiquei porque era uma mulher bonita, dando mole, enfim. E foi tranquilo o cinema, cara. A gente ficou. Mas não era bizarro pra você ficar com a mãe da mulher do seu amigo, cara? Não era um negócio esquisito ou não? Então, cara, tem uma questão que é o seguinte: a namorada do meu amigo, ela era uma. Não sei como é que ela está hoje, mas ela era uma menina muito bonita. A mãe dela era a mesma coisa que ela, só que mais velha. Era tipo 1,5 mais bonita, vamos dizer assim. Porque apesar dela ser mais solteira, ela era muito bonita nessa época. E eu era um cabaço, né? Então, era um cara aí que não sabia quase nada de relacionamento, tinha vindo de um relacionamento problemático, estava com uma menina totalmente limitada, ficando, né? Então eu vi ali a minha oportunidade de desfrutar um pouco da vida. Então, ai, ai, ai. Basicamente é o que eu mirei achando que iria acertar, né? E foi pro gol. Foi pro gol. Mas aí, então, Eu lembro que eu recebi um convite depois para ir ajudar, entre aspas, a pintar a casa para Natal, Ano Novo e tal. Foi mais ou menos aí nessa época do cinema. O cinema foi mais ou menos final de outubro, sabe? E aí chamaram meu amigo e eu no meio de novembro para ajudar. Só que aí depois desfizeram o convite, acho que perceberam que aí seria um pouco demais. Mas aí eu já percebi que tinha outras coisas, tinha outras coisas em mente, além de pintar a casa, óbvio, né? Eu já tinha ficado com ela. E aí eu me lembro que perto do Natal, acho que foi no Natal, Hernando, e Ano Novo, eu fui lá, e agora eu não lembro exatamente se foi no Natal ou no Ano Novo, mas aí esse casal de amigo pegaram, né, me deram carona até lá, e aí saíram, levaram a filha mais nova dela, e tinha o filho do meio, na época era um adolescente, a filha mais velha, que era essa namorada do meu amigo, ela tinha 20 e tantos anos, o outro garoto tinha uns 17, e tinha a menininha pequena que tinha uns 5 anos. E aí esse garoto, ele saiu para curtir com os amigos, festa de final de ano, normal, e o casal de amigo meu levaram a menina mais nova para casa da avó e foram curtir final de ano lá. E aí a gente ficou só na casa. E, cara, eu lembro até hoje que mesmo depois de ter ficado com ela e tal, ter dispensado a ficante, eu ainda fiquei no sofá tímido assim, tipo, e agora, o que que eu faço? Nossa, aí, você com uma gostosa dentro da casa sozinho. É, exatamente. Caralho. E aí, ela era um sonho isso acontecendo na sua vida? Porra, cara, deve ser o sonho de todo rapazote, né? Ficar com a MILF. É uma MILF bonita, né? E aí, ela que veio, quebrou o gelo, aí passou a mão no cabelo, conversou, não sei o que, e aí partiu pro ataque. E aí a gente ficou e foi lá no sofá mesmo, sabe o que rolou? Bimbou ou só rolou uns amassos? Então, bimbei. Eita, nós! Mas aí não terminei lá no sofá, né? Depois a gente subiu e terminou lá em cima no quarto dela e tal. E ela explicou antes de subir pro quarto: olha, eu tô trazendo você aqui porque você é especial, você é amigo da minha filha, porque aqui é minha casa sagrada. É onde eu cuido dos meus filhos e tal, não sei o quê. Eu não sei. Mas eu não queria saber de nada, tava com o pau duro, você não queria comer. Exatamente, eu só queria. Sendo sincero, eu ouvi aquilo ali, tipo, tá, beleza, vamos fechar o contrato. E aí, cara? Então, e aí foi que. Aí deu um chazão você. É, famoso chá, né? Só que não foi o chá tradicional, foi o chá inverso. Ah, você já começou por trás? Exatamente, já comecei pela porta dos fundos. Mas você notou, não sei, deve ter alguma explicação racional pra isso. Vários relatos que eu tenho aqui de mulher perturbada, vários, não é um só não. De quando a mulher é perturbada, ela chega logo de cara dando o cu, cara. Será que tem alguma explicação pra isso? Geralmente mulher perturbada já chega logo de primeiro dando o cu pro cara. Será que tem alguma explicação pra isso, cara? Ou não? Cara, não sei, mas se tiver e alguém conseguir comprovar, vai ter fila em frente ao manicômio no outro dia. Será que ela já dá logo o melhor pra deixar o cara viciado? Será que é isso, cara? Eu acho que deve ser uma versão 2.0 do chá de buceta, né? É o chá de cu? Já pra deixar o cara viciado já. Mas aí volta lá, que essa história é muito boa, cara. Aí você. Mas aí você ficou viciado já? A paixão foi forte? Então, né? Nessa hora eu já olhei assim e disse, putz, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tava vendo assim, ó, a mulher que. Eu não tava precisando ensinar nada pra ela, em teoria ela era independente e autônoma assim na própria vida, e eu não tinha que estar falando com pai, com mãe, essa chatice toda, sabe, que a gente quando é jovem se propõe a fazer. Sim. Que, nossa, sempre odiei falar com pai e mãe. E aí eu disse, nossa, isso aqui, eu vi na hora, isso aqui tem futuro. E aí peguei no sono lá, no outro dia acordei somente com o cheiro dela batendo na porta. Nossa. Meio que ele tava um pouco, ele chegou um pouco bêbado, sabe, Hernani? E aí ele tava meio que transtornado, porque, tem um cara aqui, ele deve ter... Nossa. Aí, beleza, quem deu um controle de dano assim ao meu favor foi justamente, ironicamente, a filha mais velha, que ela pegou e falou, não sei o que, explicou, talvez ela estivesse se explicando, porque foi ela que me apresentou. Mas enfim, eu desci, conversei com o adolescente lá e foi tranquilo, sabe, ele compreendeu e tal, não sei se ele se sentiu de alguma forma intimidado ou eu consegui... Mas é foda mesmo, né, cara, você chega em casa e tem um cara comendo sua mãe, é meio dureza, né, cara, ou não? Cara, assim, do ponto de vista dele é algo estranho, realmente. Do meu ponto de vista, vendo que era uma mulher independente, madura, e eu pensei assim, né, eu acho que a gente não tem que dar... Isso é a minha cabeça na época, tá? Eu acho que a gente não tem que dar explicação e tal. Mas depois eu fui amadurecendo mais essa ideia, vendo que a coisa era um pouco mais complexa, né? Que quando você entra em um relacionamento com uma mãe solteira, você não entra num relacionamento só com ela, você entra com um relacionamento com os filhos dela, seja lá quem for e quantos forem. Nesse caso eram 3. Beleza, nesse dia eu consegui me sair relativamente bem da situação. E aí depois eu fui lá mais algumas vezes, porque esse meu amigo, ele continuava me dando carona, porque, óbvio, ele ia visitar. A casa dela era muito longe? Ele tinha que dar carona porque era em outra cidade? Era em outra cidade, é meio que no comecinho do interior da onde eu moro. Eu moro na capital. Fica mais ou menos 36 quilômetros, alguma coisa assim. Se eu fosse sem ser de carona, eu teria que pegar 2 ônibus e o metrô. E tipo, o metrô, a linha inteira. É bem distante, velho, realmente. E aí esse meu amigo, ele ia visitar a namorada dele e tal, eu ia lá. E só que com o tempo eu falava assim pra ele, né, Hernando? Olha, se eu tiver em algum momento incomodando, vocês são meus amigos, vocês falam pra mim, beleza? Porque talvez eu não venha a perceber que estou incomodando. Eu sempre deixei isso bem claro para eles falarem para mim. Porque... Não, você não foi folgado, nada. Não, tudo dentro dos limites, assim. Por exemplo, quando eu ia na casa desse meu amigo, antes, ia muito na casa dele e tal, joga RPG, joga videogame, e até para abrir a geladeira eu pedia com licença, por favor e tal, para tu me pegar. Você não é folgado, não? Não, nunca fui folgado. Essa questão aí da saber lidar na casa dos outros, eu meio que aprendi um pouco, né? O que a gente não aprende é como comer educadamente a mãe dos outros. Isso em casa ali na escola. Certo. E eu também ajudava a pagar o combustível da viagem. Não era de graça. Assim... Eu não acho que ele me cobraria, sabe? Mas eu olhei assim e disse, não, eu vou me tocar. Na época eu estagiava, eu ganhava, era um estágio em um órgão público, da onde eu moro, mas era um valor assim que eles pagavam irrisório, a bolsa. Era R$270 mais R$30 de passagem, mas enfim. Eu era um cara sem muitas obrigações na vida e dava pra me ajudar um pouco. Dá pra viver. Dava pra viver, comprar... sair fora. Dava pra comprar uns livros ali da faculdade e ajudar no combustível do carro, porque a gente começou a ir lá todo final de semana, sabe? E pra mim era bem legal, era meio que uma aventura. Todo final de semana eu ia pra outra cidade, ia de carona, ia conversando ali com o meu melhor amigo. Chegava lá, cada um ficava com a sua garota. Garota, entre aspas, né? Ô, Tempar, sejamos francos, sejamos bem sinceros. Essa deve ter sido uma época gostosa da sua vida. Apesar que eu imagino que os fatos aí que vão seguir vão ser trágicos, mas... devia ser uma fase gostosa. Você viajava, tinha aquela coisa da paquera. É, cara, gostoso, né? Nesse comecinho, foi algo bem gostoso, sabe? Tanto é que eu não enxerguei que a coisa estava indo ou poderia ir para um mau caminho, um péssimo caminho. Porque era algo bem gostoso. Eu tava ali vivendo, saindo da fossa de anos sem um relacionamento sério de verdade. E na época isso pra mim era importante. Hoje em dia eu não me importo mais com isso, mas na época estar em um relacionamento era importante, sabe? Aquela Matrix que você já falou aí outras vezes. Sim. E aí eu tinha conseguido esse relacionamento, eu me sentia bem porque, vamos lá, eu tava namorando a filha da namorada do meu melhor amigo, essa menina... Não, você tava namorando a mãe da namorada do seu amigo. Putz, é tanta questão de mãe e filha que confunde, desculpa. Eu namorava a mãe da filha que namorava o meu melhor amigo, e aí... tanto é que essa menina, ela depois, por um curto período de tempo, ela se tornou minha melhor amiga e tal. Cara... Ela ligava pra mim, é irônico isso, Hernando, pelo que vem depois, mas ela ligava pra mim quando tava com um problema com esse meu amigo de relacionamento, pedindo conselho. Aí às vezes ela dizia, ah, eu vou acabar com ele porque ele tá recebendo ligação de não sei quem e tal. Eu dizia, não, pô, não acaba com ele não, eu conheço ele, não é de trair e tal. E ele dava conselho sempre pra o bem. E aí, Hernando, eu percebi, depois de um tempo, que esse meu amigo, ele meio que começou a se desviar de dar carona pra mim. Ele parou de me avisar quando eu ia pra lá, e aí teve um dia que ele simplesmente não entrou em contato comigo. Eu tentei falar com ele, e aí, tu vai pra lá de que horas hoje, sei que ele não respondeu. Aí eu, putz, será que aconteceu alguma coisa? Chamada, ele não atendia, Facebook, nada. Aí eu, ok. Ah, o seu amigo começou a ser cuzão. Ele começou a farrapar, e aí eu não entendi exatamente o que estava acontecendo na época, né? Eu peguei, né, fui pra lá de ônibus e metrô, e quando cheguei lá, ele já estava lá no Mau Love com a guria, a filha da Milf. E aí eu pensei, oh, que porra é essa, velho? Eu tentei me comunicar com o cara, ele já tá aqui. Eu cheguei lá daquele jeito, né, velho? Depois de pegar dois ônibus e um metrô, suado, com cheiro de 20 pessoas diferentes. Nossa. E aí eu, putz, aí eu conversei com ele, ele falou, ah, é porque minha internet não tava boa, ah, é porque eu não consegui fazer meu celular funcionar. Deu aquelas desculpas que você vê que é mentira, mas sei, eu quis tirar por menos, e eu disse, ah, tranquilo, velho, de boa. Relevou. Relevei, eu só perguntei a ele, olha, quando a gente voltar, eu posso voltar contigo? Ele, não, pode, claro. Aí eu, ok. E aí eu comentei isso, né, com a Milf, né, na época, que tinha achado mas, esse meio mas estranho. Isso do nada, ô Templar? O cara do nada começou a ser babaca? Então, velho, ele começou a ser cuzão assim, do nada. Eu não sei exatamente o que rolou ali, de conversa entre ele e a guria, ou então da mãe para a guria. Eu sei que quando eu conversei isso com a Milf, ela me relatou que ela não gostava muito do genro, mas aí eu achei natural, né? A maioria das sogras não gosta do genro. Isso é meio que um ódio generalizado. Verdade. Mas aí, tranquilo, né? Eu relevei e tal. E as coisas começaram a complicar realmente, assim que ficaram evidentes quando eu tive a minha primeira discussão com a Milf, que foi quando eu estava em casa, estava colocando currículo online para arrumar um emprego, já estava começando a me sentir na obrigação, sabe, de ajudar, contribuir economicamente com as despesas na casa dela e tal, só que não tinha... Eu não tinha como suportar isso com um estágio de 200 e tantos reais. E E aí ela ligou pra mim e a gente começou a conversar, até que a conversa ficou um pouco mais séria e a gente começou a falar sobre emprego, né, porque ela estava desempregada. Ela só ajudava esporadicamente um casal de idosos e aí ganhava um valor em relação a isso. Ela ajudava na limpeza, a fazer comida, essas coisas. Mas eles lá, era eles lá, ela com a filha, era família boy? O que que era? Família boy, como assim? Ela era bem de vida? Eles lá eram bem de vida? Então, quem sustentava a casa era a filha, que tinha um emprego, que a mãe ajudou ela a conseguir, conversando com um familiar. Aí, a filha era quem provinha as coisas para casa, alimento, as contas e tal. E isso é, inclusive, uma das coisas que vai começar a fazer as coisas se estranharem lá na frente. O filho adolescente, ele, infelizmente, na época, ele estava com as amizades que não prestavam, então, bebia, fumava bastante, e, ou seja, a filha mais velha contribuía 99% e a mãe 1% quando conseguia arrumar algum trampo. E aí eu fiquei nessa... Eu encarnei essa obrigação em mim de querer ajudar e tal. Foi algo assim, bem natural no começo, sabe? E aí eu quero ajudar porque eu tô com ela e tal. E aí nessa conversa que eu tive com ela, que deu uma briga, a gente estava falando sobre emprego, eu disse, olha, nessa cidade onde você mora, infelizmente, não tem muitas oportunidades de emprego para você. Ela disse, ah, mas eu gosto de ficar aqui, vou ficar aqui porque a minha família mora aqui, e você sabe o que é ficar doente e não ter uma família para lhe ajudar e tal. Aí eu disse a ela, olha, tá, né, sua família pode lhe ajudar de um pouco mais de distância. Só que aí você realmente não vai arrumar emprego, tanto é que se passaram anos até ela conseguir arrumar um emprego lá, porque se as coisas estavam difíceis na capital, essas cidades assim, que não são interior, mas também não são capital, estão ali nas margens de uma região metropolitana, elas são bem complicadas, cara. E aí eu falei pra ela, ela disse assim, Hernando, eu tenho educado bem meus filhos e tal, aqui onde eu vivo, com a ajuda da minha família, e eu passei uma coisa na cara dela, fui bem cuzão, eu disse a ela, você educou tão bem seus filhos, que tem um aí que tá se perdendo com bebida e cigarro, né? E aí ela... Ah, meu Deus, mas você também, o tempo pra mal, você também cagou no pau, cara, como é que você fala isso, bicho? Então, cara, uma coisa de quando eu era mais jovem, hoje em dia provavelmente ainda tenho, mas eu era bastante arrogante com as palavras, sabe? Eu tinha aquela coisa que a verdade precisa ser dita, doa quem doer, e não é assim. Mas isso é um perigo, Templar? É um perigo, velho. É um perigo. E foi nesse dia que, nesse mesmo dia, cara, eu tive o retorno dessa minha atitude. Eu desliguei o telefone, né? Ela desligou o telefone, ela começou a chorar e tal. Nossa, mãe. E aí mais tarde eu fui pra faculdade, tava naquela época de TCC, sobrecarregado pra caramba. Eu me lembro que eu tava na Xerox lá tirando as cópias e a filha dela ligou pra mim. E aí ela falou, ô fulano, boa noite. Eu disse, oi, boa noite, tudo bem contigo e tal. Eu fui bem amigável, né? Porque eu não suspeitava que o que vinha por aí. E aí ela começou a descarregar, olha, você brigou com a minha mãe, minha mãe me falou que você falou isso, não sei o que e tal, agora você falou isso e hoje em dia você é um cara que depende da sua família para tudo, você depende da sua mãe até para comprar uma bala se você quiser. Nossa, mãe. E aí, mas que tipo, isso, Templar, que baixaria, cara. A diferença entre o que eu fiz e o que ela fez é que eu não estou me justificando, porque o resultado foi o mesmo, mas a diferença é que ela já foi com o dedo na ferida pra atingir mesmo, sabe? Nossa, você falou ainda, você apesar de estar errado, você falou pra ajudar, ela fez pra humilhar mesmo. eu falei aquela merda, mas tentando ajudar. Enfim, eu sei que não justifica. É, não justifica você fazer merda pra tentar fazer o bem. Mas ela foi pra humilhar, ela foi bem na ferida, porque ela sabia que eu tava passando por algumas dificuldades financeiras em casa, porque um estágio de R$200 não ajuda em porra nenhuma, né? E puxa vida. Na época eu fazia faculdade, inclusive, pelo ProUni, e não foi nada armado, não. Era ProUni porque realmente a condição financeira da minha família realmente era muito baixa. E aí, beleza, eu fiquei, nossa, fiquei até quebrado quando eu vi aquilo, porque era, na época eu falei, né, eu considerava ela minha melhor amiga e tal. Eu me lembro que eu voltei até para casa andando, eram uns poucos quilômetros, mas era uma caminhada grande. Eu voltei andando para refletir sobre o que estava acontecendo, porque eu fiquei desnorteado, cara. Ela falou isso, falou outras coisas e tipo, mas, foi não, bem. Mas essa humilhação que ela falou isso pra você, cara, até eu tô mal aqui, ô Templar. Porra, cara. A gente não pode humilhar as pessoas, cara. Isso é. Que foda, hein, cara. Então, eu voltei, Hernando, pra casa a pé, pensando, né? Putz, vou terminar com a Milf, porque deu merda, já era, fudeu tudo. A menina agora me odeia, a Milf tá, deve estar puta comigo também, porque eu falei aquilo, e aí eu já fui montando na minha cabeça o diagnóstico da coisa, né? Ó, provavelmente ela falou com a filha, provavelmente não, né? A filha me explicou que eu tinha brigado com ela e tal, que ela sabia, mas eu pensei, ela provavelmente falou com a filha porque ela tá puta comigo. Então, mais uma vez eu fiz merda e acabei com um relacionamento meu. E aí quando eu cheguei aqui em casa, esse meu amigo, ele ligou pra mim. Foi ele ligou primeiro. E aí ele começou a se desculpar pelo que a namorada dele tinha feito. Ele disse que ela não tinha feito por mal, que ela perdeu a cabeça. Ele disse que, talvez na cabeça dele, né, ela tenha convencido ele de que ela realmente não fez por mal, foi só que ela ficou esquentada e tal, e perdeu a cabeça, que ela falou aquilo lá, mas ela não guardava ódio de mim, que ela estava muito triste, que ela estava chorando, que depois ela ia falar comigo para se desculpar e tal, e aí eu falei pra ele, pô, cara, esse negócio aí me quebrou porque eu tô passando por uma fase difícil na minha vida, você sabe. Meu avô tinha morrido fazia poucos meses mesmo, Hernando. Eu comecei esse relacionamento em outubro, novembro e dezembro de 2014. O meu avô, ele tinha falecido, acho que em agosto. E aí, beleza, né? A gente conversou, ele se desculpou, eu comecei a chorar. Foi quando eu externei assim, o que eu tinha sentido, que eu tinha me sentido humilhado. Eu nunca fui um cara de chorar, nunca. Eu nunca fui emotivo. Uma das vezes que eu chorei na minha vida é porque foram coisas bem pontuais mesmo. E aí beleza, aí ele desligou o telefone e eu fiquei de ligar para a Milf, que eu ia acabar o relacionamento, eu já tinha decidido isso. E aí, ela ligou pra mim, foi ela que ligou, e ela ligou chorando, desesperada, implorando pra eu não terminar o relacionamento, ela estava arrependida do que ela tinha feito, de ter falado pra filha da nossa discussão. E aí tem um dilema, né, Hernani? Porque eu entendo a situação hoje em dia, que por um lado é uma relação de casal, onde a discussão, em teoria, deveria ficar ali. Mas, por outro lado, é uma mãe falando de um problema que ela teve com a filha. Isso também é válido. Apesar de tudo que aconteceu. Ah, você não vê a maldade? Então, cara, eu não. Eu creio que ela não fez por mal. Porque ela vivia isolada na casa dela. E aqui, para os ouvintes aí mais radicais, eu não estou passando pano para ninguém, só estou justificando a coisa. justificando de fato. Ela vivia isolada lá na casa dela, só cuidando da menina mais nova. Ela tinha esse problema aí de ansiedade e ela deve ter ficado triste e puta comigo pelo que eu falei, foi falar com a filha. E aí eu me pergunto até hoje, Hernandes, se ela sabia do que a filha dela poderia fazer e já fez na intenção de fazer barraco a filha mesmo. De a filha dela me fazer aquele mal, porque ela não poderia fazer, ou ela foi na inconsequência. Porque é o seguinte, aí quando eu falei pra ela, olha, a sua filha, ela falou isso, aí ela falou, olha, ela é assim mesmo, porque ela, quando vai na ferida dos outros, ela vai pra doer mesmo, pra machucar, e só que eu não falei isso por mal e tal, e aí ela soluçava e chorava. E eu pensei assim, né, Hernanda? Eu disse, porra, eu não vou punir uma pessoa por uma coisa que eu não tenho certeza se ela fez por mal. E de qualquer forma eu fui cuzão, então isso é uma consequência da merda que eu falei. Independente se tá querendo ajudar ou não. E eu disse, ela, não, se preocupe não, a gente não vai terminar. Aí ela se acalmou, parou de soluçar. Só que na minha cabeça, Hernanda, eu tava assim, vou arrumar um jeito de terminar isso, só que não agora, não nesse furacão. E no fundo você estava sentindo que era bomba? No fundo tem uma vozinha aqui na minha cabeça dizendo, vai dar merda, é melhor cair fora. E eu não dei ouvidos a essa vozinha, e eu ouvi essa vozinha por muito tempo, viu? E aí ela, beleza, né, ela parou de chorar e tal, em tese, a situação foi estabilizada nesse mesmo dia. A merda cresceu e mingou no mesmo dia. Eu me lembro que depois esse meu amigo, ele meio que se sentiu na obrigação de me dar carona, né, de novo, sem fazer muito por doce. E aí eu fui lá na casa, conversei com a menina assim brevemente, ela... Mas deve ter ficado um climão horroroso. Cara, ficou um climão péssimo, velho. Parecia que alguém tinha matado alguém e tava escondendo a faca na calça, entendeu? Sei lá. Que coisa horrível, cara. E aí... Mas a gente conversou bem brevemente mesmo, porque ninguém tava com muito clima pra ouvir eu falar muita coisa. E aí foi quando a coisa ficou realmente estranha naquela casa. Mas peraí, vamos conversar um pouquinho. Peraí, você almoçava nessa casa ou não? Então, quando eu ia pra lá nos finais de semana, eu geralmente tinha lá fazia aquele almoço lá em família e tal, e aí eu comia, comia aquela macarronada, entendeu? Aquela coisa e tal, mas era só isso. Mas você não era esquisito sentar na mesa com essa mulher que te humilhou? Cara, era esquisito, era um negócio bizarro, mas eu, tipo... uma parte de mim estava ciente do que estava acontecendo e para onde aquilo ia dar. A outra parte, e foi essa outra parte que eu dei ouvidos e não devia, ela estava dizendo assim, vai se resolver, acontece. Essas coisas acontecem. Mas eu tentava ficar o mínimo possível de tempo, sabe? E foi algo natural. Com o tempo... a gente começou a ficar o mínimo possível de tempo um próximo do outro. Eu com a filha da Milf e tal. Tava tipo Guerra Fria? Tinha uma guerra não declarada que tava no ar. Exatamente. Tava tipo Guerra Fria. Tava tipo assim... Tava todo mundo já calejado, com os mísseis apontados, só que com tratado de paz. Decorando. Mas ela chegava a mandar umas indiretas pra você assim ou não? Ainda não, cara. Ainda não. Eu me lembro... Porra, essa história tá foda, Templário. Tá foda, cara. Eu me lembro que ela começou a mandar umas indiretas quando eu comecei a ir lá no meio da semana, sem ser com carona desse meu amigo e tal. Porque, veja só, eu acho que pelo lado dela, ficou sendo benéfico esse meu amigo voltar a dar carona pra mim, porque era uma forma de controlar quando e como eu ia pra lá. E quando eu voltava também. Concorda? Certo, que aí ela tinha controle quando que você tava chegando. Exato, ela tinha controle e tal. No caso, a filha da Milf tinha esse controle. E aí, com o tempo, a Milf, ela me ligava, tipo, ah, você já largou da faculdade? Eu já passo aqui em casa, porque a fulana só chega mais tarde, e aí você dorme aqui, amanhã você volta para sua casa. Aí eu pensava, mas não vai ter nenhum problema? Ela, não, você dorme no sofá, é tranquilo, aí beleza. Aí eu ia para lá, jantava, né, fazia aquele sexo. E aí chegava a filha dela. Sexo de boa qualidade? Era de boa qualidade. Nessa época, muito boa qualidade. É. E aí a filha dela. E nisso, quando chegava lá, né? Já era tarde da noite, era por volta das 10, 11 horas. A pirrainha já tava dormindo lá em cima. A casa tinha primeiro andar. Aí quando a filha dela chegava, a mais velha voltava aquele climão, né? Porque, tipo, porra, tô aqui. Nunca fui de ficar sem camisa, não, tá? Mas eu tô aqui de bermuda, regata, sentado no sofá dela, jantando a comida que ela compra, vendo a televisão. Ai, ai, ai. Ela com a mãe dela. E aí eu notava, ela tentava ser gentil, sabe, Fernando? Eu me lembro um dia que. Tinha lá alguma raiz no fogo, tipo batata doce, alguma coisa assim. Eu lembro exatamente, que era como se fosse ontem. Eu lembro de tudo, como se fosse ontem. E ela chegava pra mim assim e dizia, ah, pega mais, pode pegar mais, pô, tem nenhum problema não, fica à vontade. Porque ela percebeu que eu tava meio intimidado com ela. Eu realmente fiquei intimidado com ela. É uma situação bizarra para um homem falar. Ficar intimidado com uma mulher, eu não recomendo a nenhum homem não. Mas nossa, foi totalmente involuntário. É como se ela fosse o macho alfa daquela casa, né? Porque era ela. Que... é bizarro isso aí. Era ela que provia alimento, as despesas, tudo. E aí eu lembro que um dia a mãe dela falou assim pra mim: olha, tava conversando com a fulana e ela falou um negócio assim. É tão bom, né, mãe, quando não tem nenhum homem aqui em casa. E aí... Ah, meu Deus do céu. Mas você não tava lá na hora que ela falou isso? Não, não tava, não tava. Ah, meu Deus. E aí eu percebi que isso foi indireta pra mãe dela. A mãe dela, eu não sei a que nível, captou a indireta, mas aí ela me repassou. Pô, mas a mãe dela foi falar isso pra quê? Pra falar pra você? Pra humilhar mais, cara? Eu acho que não, né? Acho que é porque ela tinha, como eu disse, ela não tinha muito com quem conversar, e aí quando ela queria botar pra fora as coisas, era comigo, com a filha dela. Ô, Templar, você foi humilhado pra caralho, hein, cara? Eu fui humilhado pra caralho, inclusive, né, humilhado nas vezes que eu não percebia que tava sendo humilhado, né? E aí, Hernani, eu comecei a me policiar pra só ir lá no meio da semana. Tipo, um cara normal, maduro, ele deixaria de ir, né, velho? Eu não, eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu só vou quando ela dormir na casa desse meu amigo, que ela não vai dormir na casa dela, e aí o terreno vai estar livre pra mim. Então você era meio sem vergonha, vai, Dembra, vamos falar a verdade aqui um pouquinho. Então, cara, eu comecei a afogar. Eu, sem perceber, eu comecei a afogar, porque na minha cabeça, eu tava, não só era bom pra mim, como era bom pra a Milf e pra filha dela, porque, tipo assim, olha, no dia que ela não dorme aqui, é menos uma pessoa na casa, aí fica uma mãe e uma filha pequenininha dormindo só, eu sou um homem, eu vou lá e dou uma segurança. Porque ela já tinha me contado uma história de Fernando, de, tipo, não duvido que seja verdade, de algumas vezes que ela ouvia barulho e ela não sabia se era... Porque onde ela morava era uma área relativamente boa, mas era do lado de uma favela. E aí ela dizia, olha, não sei se era uma pessoa. Também não sabia se ela falava aquilo pra poder me atrair aí pra lá. Não sei. Até que ponto uma coisa era verdade e não era. Sei. E tem outras questões também. Assim, vou falar bem brevemente, tá? Tinha uma questão que eu esqueci até de citar no e-mail pra você. Espiritual, que inclusive ela atribuía bastante do problema que ela tem de ansiedade a isso. E a outra metade ela atribuía ao ex dela, que ela chamava de psicopata. Não, mas isso aí a gente sabe que Toda historinha, toda mulher conta uma história, mulher perturbada conta uma historinha triste do, ex-marido, ex-namorado, né? Se for considerar isso aí, o Brasil tem 200 milhões de psicopatas, porque toda mulher conta uma historinha triste dessa aí, já viu? É, então, eu devo ser psicopata de pelo menos umas três, né, hoje em dia. E aí, a outra situação espiritual é que ela dizia que era obsediada, acho que é esse termo, obsediada por um espírito. E, uma entidade? É, uma entidade de um cara. E assim, eu sou espírita, Hernani, mas eu sempre dou o benefício da dúvida e também duvido do que as pessoas falam. Tipo, eu digo assim, olha, pode ser que a pessoa esteja falando a verdade, pode ser que ela esteja mentindo, pode ser que seja um problema psicológico, nem tudo é espiritual. Só que quando eu dormia no sofá, inclusive quando a filha dela mais velha não estava lá, eu também dormia no sofá para poder ela ficar dormindo lá à vontade com a pirrainha. E quando eu dormia naquele sofá daquela casa, cara, eu me sentia lá embaixo sozinho, eu me sentia vigiado, eu não sei o que era, eu não sou esquizofrênico, tá? Pra qualquer pessoa que palpita. Eu me sentia vigiado, uma vez eu tive um sonho. Cara, esse sonho fez muito sentido no final do relacionamento. Esse sonho, Hernani, tinha essa escadaria que ficava do lado do sofá da onde eu dormia, que dava pro primeiro andar, que era onde elas dormiam. Aí no sonho, eu via elas me chamando lá de cima, e eu ia até o primeiro degrau da escada, eu olhava pra cima, e aí aparecia a minha filhinha dela, e elas chamavam por ajuda, de repente ficava escuro e alguma coisa puxava elas e eu acordava. Eu tive esse sonho. Nossa, mãe. Repetido às vezes, umas três vezes, quatro, por aí. Tinha uma área da casa dela, né, que os cachorros, eles ficavam com medo de ir, cara. Que era uma areazinha assim, embaixo da escada, e era uma casa alugada, então a gente não sabe passar daquela porra da casa. Os cachorros, eles tinham medo de ir. Quando eles chegavam perto da área, eles ficavam ganindo, sabe? Que dando isso, cara? Era uma área muito bizarra, bicho. E aí... Enfim, só deu. Tá bom, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, ó, Temporal. Fazer uma pergunta aqui, essa pergunta polêmica. A gente tem muitos ouvintes aqui que são céticos e muitos ouvintes são ateus. Com todo respeito aos nossos amigos ouvintes ateus. Tem nenhum problema, tenha a sua crença aí, ou sua descrença, na verdade. Mas por que que toda mulher perturbada, ô Templário, você vai me responder a sua versão. Você não precisa concordar comigo também não, viu, Templário? Se você não concordar também, tá tudo certo. Mas por que que toda mulher perturbada, toda, tem problema de ordem espiritual? Você já notou isso? Principalmente, como a gente já contou aqui no programa, não sei se você já ouviu, quando a mulher começa a mexer com macumba, aí desanda mais a cabeça da mulher. Por que que toda mulher perturbada tem problemas de ordem espiritual, ô Templário? Você tem alguma versão pra isso? Você já notou isso? Toda mulher perturbada que eu conheço tem problema espiritual, cara. Toda. Não tem uma assim que... Não é um negócio esquisito, cara? Eu já notei. Tem uma explicação pra isso. No meio espiritual e biológico, entre aspas. E também foi bom você citar isso, principalmente quando a mulher se envolve com macumba, porque ela, na adolescência dela, ela se envolveu com macumba, ela tinha uma irmã, e essa irmã dela, inclusive, enlouqueceu. De tanto se envolver com esse troço aí, começou a adquirir uns problemas de achar que está sendo perseguida por espíritos também. Eu sei. E não, só que essa, ela endoidou de vez mesmo, cara, ela... Tipo, de ter que tomar remédio, bater cabeça, entendeu? Falar só. E é o seguinte, a explicação que existe no meio espiritual e tem a ver com o biológico é que como a mulher, ela tem os hormônios mais, vamos dizer assim, perturbados dentro dela, né? Tem essa questão da menstruação e tal. É uma coisa mais desregulada. Isso facilita a atração dos espíritos. Tanto é que eventos com poltergeists, eles são mais comuns com mulheres do que com homens, muito mais com mulheres e na adolescência. No caso dela, ela diz que esse problema espiritual dela vem dessa época dela, por ela ter feito macumba para um padrasto dela. Sei. Ela fez uma macumba lá junto com a irmã para o cara deixar a mãe dela, porque o cara batia na mãe dela. Isso tudo relato dela, segundo ela. E aí ela certo. Fez uma macumba pra destruir a vida desse cara. E aí a vida desse cara foi destruída, segundo ela. E só que ela ficou, como é que eu posso dizer, em dívida, né? Com essa entidade que cumpriu esse desejo dela. E a explicação é essa, que é porque como é mulher, tem a questão hormonal, a energia é diferente. Mas isso é verdade. Muitas mulheres, a maioria das mulheres que são perturbadas, elas afirmam terem problema de ordem espiritual. E quem é ateu vai levar como se fosse realmente um problema psicológico, que de fato também é. Quem é mais religioso vai levar para os dois ou somente para o espiritual mesmo. Mas que é uma curiosidade interessante, não é? Não é um negócio de você parar para pensar, Temor, porque toda mulher perturbada que eu conheci na minha vida tinha problema espiritual, cara. É um negócio que é interessantíssimo, Temor. E é mais uma coisa que acontece e ninguém fala, cara. Não é um negócio curioso, cara? É justamente pelo fato das pessoas elas não levarem a sério. Tipo assim, beleza. Hoje em dia ser ateu é muito mais comum do que antigamente. E também nem todo mundo acredita em espíritos. Então, realmente, sempre vai ter só uma pequena parcela de pessoas que vai conversar sobre esse assunto relativo à espiritualidade. Porque a maioria das pessoas realmente ou se esquivam do assunto ou realmente desprezam. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação a essas pessoas. Elas têm o direito de não acreditar nisso. Bom, aí voltando lá, Templar, você então começou a ir na casa dela quando, desde que a menina não tivesse, a filha da Milf não tivesse lá. E aí? Então, e aí que a gente chegou num momento onde teve teve uma situação onde a gente suspeitou de que a Milf estivesse grávida, no caso eu e a Milf. Você estava metendo sem camisinha nessa época? Então, a gente sempre fez sem camisinha, porque os dois odiavam e tal, e a gente tinha nossos métodos para não engravidar, né, entre aspas, para evitar a gravidez. O que você fazia? Você fazia o goza fora? Também, e o método da tabelinha, né, da folhinha. Ah, é aquele negócio de ficar olhando a menstruação? Isso, a gente via lá quais são as datas que pode fazer com mais segurança e tal. Inclusive, Hernando, quando tinha essas datas assim que dava pra fazer com segurança, eu gozava dentro mesmo. Caralho, maluco! Caraca, você é muito louco, Templário! Velho. Eu, tipo, hoje em dia eu não faço isso nem me pagando, cara. Caraca, Templário, você é muito louco, cara! Eu pensava assim, não, ela é mais madura, ela deve ter ciência de que isso é certo, então eu vou fazer, e como tava fazendo, tava dando certo, né, tava tudo bem. Mas na maioria das vezes mesmo, coisa fora, e como ela era uma pessoa assim, mais liberal, independente, tinha mais opções, vamos dizer assim, disso aí. E aí a gente ficou com essa dúvida, né? Só que não era pra ela falar pra ninguém, era pra gente esperar e tal, que a menstruação tinha atrasado. E aí ela foi novamente, ela falou pra filha que tava em dúvida, que talvez estivesse grávida e tal. E aí a filha ficou muito puta, porque vai ser mãe de novo, de um quarto filho. Aí esse daí vai de novo abandonar a senhora, não sei o que, blá, blá, blá. E aí ela começou a agir, a voltar a ser cuzona comigo, entendeu? Mas aí, meu Deus. Modo hard mesmo, full. E o namorado dela, meu amigo, ele também parado de me dar carona nos finais de semana. Porque eu ia lá no meio da semana. Puta que pariu, voltou tudo de novo. Botou tudo de novo, botou toda a merda. E aí, putz, eu lembro, Hernani, que teve uma discussão por besteira na casa dela, que ela e a filha eram veganas. E aí mais uma característica de mulher perturbada, você sabe, né? É, com certeza. Ó, se você vê uma mulher que é vegana, sai fora. Apesar que, Hernando, tem uma coisa boa em vegana. E isso é comprovado cientificamente. Como a mulher é vegana, ela não come carne, então o intestino dela funciona de uma maneira um pouco diferente. O anal é mais limpo. Eu dei uma pesquisada sobre isso aí. Ai, ai, ai. Mas eu acho que não vale o esforço, porque geralmente vegana é tudo doida. Se bem que essa daí, ela não se importava de eu ter uma carteira de couro, eu usava uma bota de couro, ela não se importava. Agora a filha, cara, é aquela vegana doente, do tipo assim, eu sou vegana e todo mundo tem que ser também. Quem não for vegano tá fazendo mal aos animaizinhos e destruindo o mundo. Isso, e gosta mais de animal do que de ser humano, já viu? É isso que eu fico impressionado. Isso é de impressionar. A vida de um animal parece que tem mais valor do que a vida de um ser humano para essas pessoas. É algo que é doentio. Não doentio, que não doentio. Não que não tenham pessoas que não valham nada, só que para elas é geral. O ser humano em geral tem menos valor e é perturbador isso. E aí a discussão foi em torno disso, né? E aí eu tava falando assim, olha... com o tempo, na época eu tinha inclusive, Hernando, parado de comer carne, tava só comendo coisa de soja, aí daí você já tira, né? Certo. Testosterona lá embaixo, acho que eu estou agindo lá em cima, eu tava ficando um cara mais sensível, e aí eu tava dizendo, olha, as pessoas, eu acredito que no futuro elas vão passar a ser vegetarianas naturalmente, só que a gente tem que fazer isso aos poucos. Primeiro com abate humanitário, ela, que abate humanitário é o caralho, não sei o que e tal. E aí começou aquela briguinha besta, sabe? Mas já começou apelando. Ah, apelando, pô, ela deu um grito assim, que eu até me surpreendi, me xingou, né? E até então nunca tinha chegado a esse ponto. E aquilo ali foi mais um alerta vermelho pra mim de que ia dar merda valendo. É beleza. Próximo dessa data, teve uma discussão que foi... Tava rolando algum problema já ali entre a mãe e a filha, e eu provavelmente era um dos pivôs desse problema, por tudo isso que eu falei até agora, né? A gente já tinha matado essa questão da gravidez, que não era e tal, tudo bem. Só que eu acho que ela ficou ressentida comigo, a filha dela, só pelo fato de a gente ter chegado ao ponto de ter um talvez, uma possibilidade. Mas aí, beleza. Eu lembro até, né, que a gente começou a usar camisinha por um tempo, depois a gente parou de novo. Mas depois desse assunto... o que o medo não faz, né, cara? Ah, meu Deus. E aí teve um dia que o clima tava muito pesado, velho. Muito pesado mesmo na casa. E puta que pariu, se eu tivesse seguido os meus instintos, esse problema ou teria sido adiado ou não teria acontecido ali. Que era o instinto de sai daí, vai pra outro lugar, não fica aí hoje. Tem um ouvinte que mandou um e-mail falando assim, que quando ele tá numa situação que é furada, ele falou que ele escuta a minha voz falando assim pra ele, sai daí, ouvinte! Ai, ai. Mas e aí? É um boa, né, tua voz, pelo menos é. Mas o clima tava ruim? Cara, o clima tava muito pesado, velho, porque a cara da filha dela tava muito estranha, né? Ela tava mostrando uma preocupação, ela já sabia de alguma coisa, entendeu, e não tinha me falado. Eu acho que a filha tinha dado um ultimato pra mãe, dar um ultimato pra eu parar de ir lá ou então acabar o relacionamento. Não tenho certeza, a gente nunca chegou a se aprofundar nisso, mas aconteceu o seguinte, eu lembro, tudo que eu tô falando, né, eu tô até sendo redundante, eu lembro exatamente como se fosse ontem, velho, isso. Ela tava lá, em pé na mesa, com uma faca, cortando verdura, porque ela ia fazer alguma filantropia, um sopão, alguma coisa assim, e a gente sempre foi muito de participar desses grupos filantrópicos, inclusive, diga-se de passagem, mas tem gente perturbada, esse pessoal aí que quer salvar os outros e tal, apesar de fazerem uma boa ação, é onde mais tem gente perturbada. E aí ela tava lá cortando verdura e tal. E de repente começou a rolar uma conversa, uma discussão. E aí ela falou para a mãe dela, bem alto, ah, você tá trocando a sua filha por uma rola. Ah, meu Deus, você tava lá? Eu tava lá, cara. Você ouviu isso, cara? Eu ouvi, eu tava sentado no sofá. Essa mesinha, ela era na cozinha do lado do sofá, ela tava lá cortando verdura, ela falou isso e tal. Ela falou isso quando a mãe dela tinha dado as costas e começou a subir a escada. Elas tinham discutido alguma coisa entre elas. E aí a filha deu esse grito, aí quando vi a mãe desceu, cara, a mãe já desceu com tudo, virada do avesso, querendo bater na filha. Só sei que a filha largou a faca e foi na mão também. E aí começaram as duas a se dar pênis. Como que eu falo assim? Bateu. Mas você foi lá separar? Eu fui lá separar. Inclusive, mais com pena da filha, porque a filha era menos cavala, sabe? E tava levando uma sova da mãe. E aí eu fui lá. Aí depois o meu amigo, inclusive ele demorou, cara, pra aparecer. Ele sempre foi meio covardão, sabe? Aí eu segurei, né? Pô, mas ela é idiota de falar isso pra mãe, ó. Tá louco? Como é que fala isso pra mãe, ó? Tá achando que é zona? Pois é, ela fala isso e a briga e tal. E tipo assim, eu não sei exatamente o que se passava na cabeça dela e o que se passou de fundo na situação. Mas, cara, o que eu tô contando aqui, eu tô sendo extremamente honesto e sincero. Eu não tenho nada a esconder com relação a isso. Eu não fiz muita coisa assim de folgar. Eu acho que o máximo que eu folguei foi de estar indo lá no meio da semana e tal. Foi mais implicância dela mesmo, o Templar? Eu acho que foi, cara. É um ciúme. Ciúme da mãe, entendeu? Eu sei que o filho tem ciúme da mãe e tal. Mas enfim, ela demonstrou esse ciúme aí. Aconteceu isso. E aí a gente separou as duas, né? Eu até lembro que eu falei assim pra mim. Eu falei, deixa ela. Porque ela realmente tava dando uma sova nela, na menina. E aí esse meu amigo, ele ligou pro pai dele. O pai dele tinha uma caminhonete. Veio buscar ele e a menina de carro. Nesse dia, a gente não tinha ido para lá do carro, não, com meu amigo, não, porque parece que o carro estava na manutenção, alguma coisa assim. E aí o pai dele foi buscar ele de caminhonete, foi buscar a menina muito rápido, fez as malas lá, botou tudo que tinha na bolsa. E foi embora sem se despedir, logicamente, da mãe. E eu falei com meu amigo assim, tipo, só pra gente deixar claro que tava tudo bem entre a gente, porque a gente não tinha brigado entre si, era mais uma questão delas que tinha respingado na gente. E aí, beleza, aí essa menina, desde esse dia, ela partiu lá pra morar na casa desse meu amigo, pra morar lá com ele. Com o consentimento da família dele e tal, apesar de que ela se estranhava bastante com a mãe dele, com a sogra dela, sempre isso, né? Sempre genro, nora vai se estranhar com sogra. E sim. Aí, quando eles foram embora, eu voltei a mão assim na cabeça e disse, eu agora sou muito mais responsável por ela do que antes. Porque agora, pensa bem, Hernani, quem é que ia pagar o aluguel da casa, colocar comida na mesa e tal? Nossa, o Bielzão sobrou pra você. Sobrou pra mim. E aí, mas beleza, eu disse, não, eu sou um homem, aquela Matrix também, né, eu sou um homem e agora vou arcar com isso. E aí foi quando eu pirei atrás de emprego, colocando currículo em todo canto, indo pra entrevista, atrás de entrevista e tal, e com o dinheiro lá do meu estágio não dava pra nada, eu comecei, inclusive, eu ia fazer a feira daqui da minha casa, e aí eu pegava uns 3, 4 quilos de comida assim, e sabe eu não sei se aí na sua região tem cuscuz, sei. Deve ter, né? Um cuscuz, um arroz, um feijão, aí separava e levava lá pra ela, junto com outras coisas que eu conseguia comprar, e aí ela conseguiu pegar um trampo mais fixo assim pra ajudar. Era o que você tinha mesmo? Era o que eu tinha, velho, pra ajudar. enquanto eu não conseguia emprego. E ela conseguiu arrumar um trampo lá, cuidando de uma filha e uma mãe idosas. E era foda essa época, porque eu fiquei desesperado, né, atrás de emprego. E foi quando eu comecei a realmente me desesperar atrás de emprego, porque eu tinha que ajudar e não conseguia, cara. Aquela época lá, fim do governo não, metade do governo Dilma, não lembro se era o término do primeiro mandato ou início do segundo. É uma merda, desemprego lá em alta. Nossa, essa época foi uma merda, né? Foi uma merda, cara. Essa época que eu senti na pele o que é ser um daqueles famosos 14 milhões de desempregados que saem no jornal todos os dias. Nossa. E beleza, aí a gente começou a ter que fazer sacrifícios. Eu basicamente não tinha entretenimento mais nenhum na minha vida. Era só a faculdade, procurar emprego, pegar o dinheiro do estágio e ajudar lá no aluguel, nas coisas dela. E aí ela teve que começar a se desfazer de algumas coisas também. Você começou a ir lá todo dia? Eu comecei a ir lá mais frequentemente, porque ela estava sem companhia, né? Só tinha a mim para poder conversar e tal, e estar junto também. Porque a filha dela tinha saído, tinha o filho dela, só que o filho dela aparecia quando... Ele passava a maior parte do tempo na rua fora, sabe, fumando, bebendo com os amigos e tal. Ele era noia? Cara, ele não era exatamente noia, ele era um garoto que estava sofrendo por muito tempo o problema da separação dos pais dele. E o pai dele também era extremamente cuzão com ele, tipo, cagava e andava pra ele, não se importava com nada, tava nem aí pra ele. E eu meio que entendia o que é que ele passava, dava uns conselhos e tal, mas não tinha muito jeito não, sabe? Ele, porra, Hernan, era um sofrimento assim, ele passava, às vezes ele ficava algumas madrugadas no quintal lá da casa, fumando, aí eu chegava junto e começava a conversar, e acho que por muito tempo eu fui a única figura masculina que ele tinha. Eu comecei a dar uns conselhos pra ele, eu notei que ele meio que suavizou na merda da vida dele, mas não saiu não. Eu não sei nem se até hoje ele continua nessa. Certo. Era gente boa, só que perdido no mundo. Mas não era mau caráter, não? Não, não, não era mau caráter, era gente fina, só que... Já a filha dela é mau caráter, né? Na sua opinião. Porra, ela... Essa menina, Hernan, eu não cheguei a falar. Tem um evento na casa quando ela morava lá, que esse menino, né, ele levou carne que ele tinha comprado de um trampo que ele tinha arrumado, um negócio assim mais esporádico. E aí ele comprou carne e levou pra comer, porque como elas eram veganas, não entrava carne lá. E aí elas... As duas, principalmente a filha, humilharam ele, dizendo: ah, a geladeira é minha, então você não vai colocar sua carne aqui, não quero ninguém comendo carne nessa casa, não sei o quê. Puta que pariu, cara, que coisa horrível, Templário. É uma noia doida. Inclusive, tem uns casos aí, né, de vegano que o filho pequeno, criança, morreu porque não deram carne, e a pessoa precisa de carne, principalmente na infância e na adolescência. Não deram carne, a criança morreu de inanição. Meu Deus do céu. Mas aí, beleza. Depois que ela foi embora, aí meio que a coisa só avisou um pouco pra ele. Sei. E ele coloca a carne lá e tal. E a... Inclusive a menininha pequena, ela voltou a comer carne, que ela sempre gostou de comer carne. E por um tempo, meio que tinham proibido ela. E a Milfizona assim, voltou a comer carne ou não? Não, acho que nunca voltou. Ela no máximo deixou de ser vegana por um tempo para ser vegetariana. Porque vegano é o seguinte, vegano ele não só não come nada de carne que vem de animal, como ele também não usa nada. Nada, nenhuma sandalinha que tenha um couro lá, nada. E aí teve um tempo que ela teve que deixar isso de lado, porque ser vegano custa caro. E aí beleza. Ela começou a se desfazer de alguns luxos dela lá, começou a economizar energia, e aí eu comecei a ir lá mais frequentemente, E aí ela teve que se mudar para uma casa mais barata, porque mesmo a gente junto não conseguia arcar com tudo lá. Ninguém trabalhava no emprego formal, né? Tá todo mundo fazendo o bico ou estágio. Mas aí quando mudou os negócios lá dos espíritos, parou um pouco ou não? Ah, não, cara, isso aí, essa porra nunca parou não com relação a ela, né? Eu acho que O problema tava nela mesmo. Mas assim, ter saído dessa casa foi bom, porque aquela casa, eu não sei, cara, é foda. Às vezes eu me pego no ridículo pensando dessa forma, porque a maior parte das coisas elas são racionais. Só que era uma casa alugada, a gente não sabe o que tinha acontecido lá. Era uma casa com o Pibernadá, que estava com valor relativamente baixo. Como eu falei, a casa não era na favela, tinha uma favela perto, mas a casa era numa zona relativamente boa. Então não sei o que tinha acontecido naquela casa, mas a casa tinha um climão sozinha, ela por si só tinha um climão, entendeu? Era uma casa meio estranha mesmo. Mas aí certo. ela foi pra outra casa e... só que nessa outra casa ela começou a ter problemas com o garoto. Porque eu comecei a ser menos frequente nessa segunda... Essa segunda casa, a bem da verdade, eu nunca fui nela, eu fui mais na terceira, que ela vai se mudar. Ela vai se mudar conforme eu for contando a história. Essa segunda casa, ela só dizia que era a casa de um casal de idosos e que fizeram um preço bacana porque tiveram pena dela. E ela começou a ter problemas com o garoto, ele começou a ficar mais rebelde e tal, mais indisciplinado. Eu não sei exatamente até que ponto... ela ou ele eram os vilões da história, se ninguém era. Sei que teve uma hora que ela pegou e mandou ele para o pai dele, obrigou o pai dele a dar conta dele, e o menino foi lá para o interior, e aí ela ainda ficou um tempo com a pirralhinha, e aí foi quando ela teve que... ela não tinha mais com o que arcar essa casa, entendeu, Hernani? O emprego lá que ela cuidava de duas idosas, uma era mãe da outra, uma das idosas descobriu que teve câncer e foi assim, ó, papum, descobriu que teve câncer numa semana, morreu na outra, e aí ela meio que perdeu o emprego, porque só ficou a mais velhinha e a família mandou a mais velhinha para um asilo. E aí eu cheguei aqui em casa e disse, olha, eu tenho que conversar um negócio com vocês, eu tenho que... A fulana, a Milf, ela queria perguntar se ela pode vir morar aqui, mas não é por muito tempo, é por uns 6 meses e tal. A minha mãe achou de boa, tranquilo, porque a minha mãe gostava dela. A minha avó odiou a ideia, colocou um caminhão de cimento em cima, mas aí eu consegui conversar e convencer. E aí ela veio pra cá. Quando ela se mudou lá de onde ela estava, os móveis, ela se desfez dos móveis e tal. E aí ela veio pra cá pra morar comigo, Hernando. A filha também foi morar junto com vocês? A pirrainha, ela chegou a ficar aqui somente por uma semana, eu acho. Enquanto a pirrainha morava aqui comigo, teve alguns dias que... Alguns dias não, todos os dias que ela morou aqui, acho que teve um dia que elas dormiram no sofá na sala, pra poder não dormir no chão, e aí eu peguei e disse, não, eu vou deixar elas dormindo aqui na cama, que era uma cama de solteiro, e eu durmo no chão, junto delas, porque lá na sala fazia calor e tal, e aí aqui ia ser um pouco mais confortável, eu dormi no chão. Mas, ô Templário, você falou pra mim que nessa época vocês passaram dificuldades. Eu não duvido, eu acredito mesmo na sua história. Mas como é que você fez com mais boca pra alimentar dentro de casa? Não chegou a faltar mistura aí na casa? Como é que vocês fizeram, cara? Cara, ficou um inferninho aqui em casa com relação a isso, porque era o seguinte... só terminando, a filhinha dela depois foi morar junto com o pai também. O pai lá que ela dizia que era psicopata e tal. E vinha pra cá somente nos finais de semana, mas beleza. Com relação à alimentação aqui em casa, sim, a coisa ficou um pouco mais apertada. Mas ela não era de comer muito. Ela comia mais grãos, vegetais mesmo, e aí dava para eu meio que arcar um pouco com isso, e eu comia menos para poder ela comer o tanto dela sem fazer falta para o resto da casa. Porque aqui moravam ela, eu, minha mãe, minha avó e meu irmão. E aí na época, a minha mãe emprego informal, a minha avó aposentada, era basicamente essa renda aqui em casa. Foi um negócio bem complicado, sabe? Mas a gente conseguiu... Seu irmão não falou merda pra você, não? Cara, ele foi foi uma das pessoas que perturbou pra cacete com relação a isso. Puta merda, Templário. Às vezes, quando a gente comprava alguma coisinha assim, sabe? Pra gente, só pra gente mesmo, aí ele ia lá e pegava. Aí isso fazia mais falta ainda pra gente. E aí eu me lembro que teve uma briga aqui com ele, uma briga feia, mas enfim. Porra, eu vou contar mais pra frente. Teve umas duas brigas muito feias com ele. Ficou um inferno a vida aqui, Hernani, com o tempo, porque não vou nem, no começo nem foi tanto por ela. Tinha essa questão do meu irmão, tinha a questão da minha avó, a questão da... A gente é pobre mesmo, a gente era muito pobre na época, não tinha muita coisa. E aí a gente se segurava no que dava. E a filha dela continuava a me demonizar do outro lado, a mãe dela. Puta, mas você tava no limite já, cara, como é que eles queriam mais? Mas você sabe como é, né? E a pessoa, esse tipo de gente, cara, eles chutam um cachorro morto mesmo, e é quando eles mais gostam de chutar, é quando o cachorro tá lá caído, quando você tá fudido. E a mãe dela fez uma postagem no Facebook na época. Foi uma das gotas d'água, inclusive, pra eu largar de rede social dessas merdas, porque eu vi que eu estava expondo a minha vida. E, tipo, a gente postava lá fotos nossas e tal. Essa coisa toda, né? A pessoa pode estar na merda, mas posta foto sorrindo na rede social. Eu acho que ela falava alguma coisa pra mãe dela, que as coisas estavam difíceis. Aí a mãe dela fez um comentário assim na foto pública. Ai, ai, ai. Sendo que ela já não era mais uma adolescente, que ela tinha que deixar de fazer merda, exatamente com essas palavras. Nossa senhora. Eu lembro que isso foi foda. Também teve outra situação que eu procurando emprego e tal, aí eu fui num lugar onde eu tinha trabalhado anteriormente. Sei. Pra deixar currículo. É uma merda você ir num lugar que você já trabalhou pra deixar currículo, porque você sabe que você não vai ser chamado de novo. Sim. Mas você tá indo lá por puro desespero. Coincidiu de eu encontrar um amigo meu, formado em engenharia, que já veio de uma família assim mais estabilizada, só que ele era um cara muito humilde, muito gente boa mesmo. E não é mas é humilhante, vai, Templar, vamos assumir aqui. Eu sei que é. Quando você encontra um amigo que se deu bem na vida e você tá na merda. Eu passei por isso. Cara, sim, é uma situação assim que você pensa, putz, a minha vida não é um sentimento de inveja, é um sentimento de tipo, eu podia estar tão bem quanto esse cara, mas aconteceu alguma merda na minha vida que me fez estar aqui hoje. E ele tava lá, ele tinha acabado de casar, a noiva dele é uma galega muito bonita, era chefe de um RH. Sim. E inclusive, ela me deu alguns conselhos muito valiosos ali mesmo, sobre currículo e tal. Aí eu contei a minha situação para esse meu amigo, e esse meu amigo falou uma frase que depois veio dar uma merda danada, mas não culpa dele. Ele falou assim para mim: porra, cara, que barra, hein, velho, que você tá passando. Eu falei que eu tava com a mãe solteira, mãe de três filhos, de três pais diferentes, e tava passando dificuldades em casa, tava desesperado pra arrumar um emprego. Sei. E aí, depois eu falei pra Milf que tinha encontrado esse amigo, que tinha sido bem legal reencontrar ele e tal. Ela, mas vocês conversaram o quê? Ela sempre tava um passo à frente nessa questão da malícia, da conversa, por causa da maturidade dela, né? E aí eu disse a ela o que tinha sido a conversa, aí quando eu falei essa parte de que ele falou, nossa, que barra, ela falou, ah, eu sou uma barra pra você e tal, não sei o quê. Aí doeu ela. E aí a questão... doeu nela, e aí ela começou a virar bicho pra cima de mim. E aí, fora tudo que tava acontecendo, ela parou de ser aquela pessoa e começou a mudar. Ela começou a meio que me infernizar, e aí eu comecei a infernizar ela de volta. Virou uma situação, uma simbiose assim, parasitária, bizarra. Sei. A gente discutia, aí o sexo começou a ficar uma merda. Uma vez ela falou assim: ah, tá mecânico, não tá mais prestando, não sei o quê. Aí eu peguei e rebati: pô, você fica aí parada, assim, deitada, aí eu faço tudo e tá mecânico, então vamos se mexer um pouco. Um negócio bizarro, Hernando, nessa época. E a gente brigava muito, velho, brigava muito, e chegou um dia que a gente teve uma discussão onde eu me arrependo. Cara, é uma memória que eu tentei reprimir, eu reprimi até certa parte de mim, porque eu me culpei muito por ter feito isso, que teve uma briga nossa, eu peguei as coisas dela assim, juntei as duas mãos, dei um abraço na roupa dela que tava no meu guarda-roupa. Inclusive, só pra desenhar como a situação era merda, era guarda-roupa assim com a porta quebrada, sabe? E aí eu peguei as roupas dela e joguei no chão. Joguei tudo no chão e comecei a reclamar de volta, não xingar, mas reclamar e discutir. E teve uma noite, Hernando, que eu fiz uma coisa assim, cara, que não. Eu não jamais vou me orgulhar disso. Eu posso ter metade da razão da situação. Eu fiz ela dormir igual a mim no chão, feito dormir quando a filha dela estava aqui. E eu fiquei na cama, que a gente dormia, na cama de solteiro. Cara, ela dormiu com lençol e tal, mas mesmo assim ela dormiu no chão. E, putz, cara, como eu me odiei por muito tempo por causa disso. Até eu vim me perdoar por causa disso, cara, demorou, viu? Talvez ter feito esse mal a ela. Talvez por isso eu tenha me sentido ainda mais depois num sentimento de que devia felicidade a ela, entendeu? Mas, ô Templário, o que você fez, eu vou falar o português claro aqui, o que você fez foi uma merda, você errou muito. Isso aí que você contou foi uma sacanagem. Você não deveria ter feito isso, tudo bem. Mas eu acho que você fez isso, Templário, eu tô falando porque eu tenho experiência, porque eu já passei exatamente essa situação sua. Não com mãe, mas de passar dificuldade com a pessoa e tal. Eu acho que o que você fez foi absurdo, foi errado, foi. Mas você tava numa situação tão merda, tão desesperadora, que eu acho que talvez você tenha até entrado num estado de desespero, de surtar. Será que não foi isso ou não? Foi sim. Porque a sua vida tava uma merda, ô Templário. Essa deve ter sido a fase mais difícil da sua vida, imagino eu. Essa foi de longe a fase mais difícil, cara, da minha vida. Eu quando eu oro a Deus, hoje em dia, eu oro, entre outras coisas, pra não voltar a essa fase. Porque, na boa, Hernani, eu prefiro... Você cogitou dar um fim na vida? Sim, sim. Eu sempre fui um cara melancólico. E eu tive uma fase de depressão na época dos meus 19 anos. Quando eu terminei com a minha primeira namorada séria, inclusive provavelmente ela me traiu, foi uma merda e tal, eu meio que tentei, cogitei me matar e não deu certo, enfim. Agora eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas é o seguinte, nessa fase onde eu tava com a Milf, tava tudo uma merda, essa questão voltou pesada, porque é o seguinte, eu tava sendo humilhado pela família dela, tava sendo humilhado aqui dentro da minha casa, porque, querendo ou não, eu era um cara que trouxe mais uma boca, e eu não tinha como sustentar essa boca, nem a minha, ou seja, eu tava sendo um peso, entendeu? E é aquela coisa, eu tava meio que me mostrando um fracassado pra minha família, e a minha família tava me estranhando muito, muito mesmo, aqui dentro de casa. Sim. Tanto é que duas vezes que eu briguei com meu irmão, foi por comida. Uma coisa ridícula, mas enfim. Você tem noção, velho? O ser humano tem que descer pra brigar por comida dentro de casa com a família. E, ah, que horrível, cara. É, eu me lembro, Hernando. Isso eu esqueci até de relatar pra você no e-mail e na nossa conversa anterior. É, teve uma briga aqui dentro de casa. Foi num domingo pela manhã. Sei. Essa, eu e a meu filho, a gente tinha lavado roupa, tava colocando a roupa no varal. E aí tinha uma planta lá da minha avó que ela, por algum motivo, queria colocar no meio do varal e atrapalhava as roupas. E aí foi uma das vezes que eu surtei de verdade. Eu peguei a planta e puxei ela puxei o caule até sair pela raiz mesmo. E aí a minha avó começou a xingar e gritar comigo. E aí meu irmão veio intervir e a gente começou a discutir, bater boca. E eu não sei se foram os vizinhos ou foi ele depois, porque aí eu fui atrás dele. Tipo, eu queria matar ele mesmo, sabe? Mas não foi com faca, com arma, não. Foi na mão, murro. E eu lembro, Hernando, que eu arrombei uma porta aqui dentro de casa com um chute, cara. Pra poder pegar ele. Botei a porta abaixo mesmo. Cara, você não sabe a força que você tem até você surtar. Aí tiveram que me segurar a minha avó, minha mãe, a Milf. E por um curto período de tempo. E aí ele saiu correndo correu pra fora de casa. E aí alguém chamou a polícia, cara. É, essa situação... Você tá de sacanagem que isso aconteceu, Templar? Talvez eu não tenha contado isso da outra vez, porque eu tentei reprimir essa memória, porque foi... Caralho, maluco! Foi o extremo da humilhação que eu passei, Hernani. Aí, tipo... É, aí chegou uma viatura da polícia, cara. Eu só escutei aquele barulho de sirene, e desceram dois policiais. Dois caras maiores que eu, bem grandões mesmo. E eu sou filho de policial e tal, só que... É, eu entendi a merda que tava ali diante de mim, né? E eu pensei assim, Hernani. Olha, eu não vou sair daqui preso, independente de eu ter feito merda ou não, de ter discutido com a minha família, gritado e tal, tentado matar meu irmão. Se eu sair daqui, vai ser com um tiro no peito. Eu tinha decidido isso. E aí, a minha mãe e a minha avó saíram e disseram, ele é uma boa pessoa, ele não fez nada de ruim, não sei o quê. Ele só tava brigando com o irmão. Aí tava a vizinhança, velho, na frente da rua. Ah, meu Deus, Templário, nossa, meu Deus. Todo mundo olhando essa situação? Todo mundo olhando, cara. E aí eu chamei o policial assim. Uma última tentativa de aquilo ser resolvido de forma diplomática. Eu conversei com ele e disse a ele, olha, cara, eu não sou um João Miguel que não sabe de nada. Mas eu também não tenho nada. Só que é o seguinte, você tem que ter um mandato para poder entrar aqui e me tirar. Se você for tirar a força, vai ter uma tragédia aqui. E porque eu não vou sair, entendeu? Com uma briga de família, essas coisas infelizmente acontecem. E aí o cara deve ter conversado lá com o outro. A minha mãe e a minha avó intercederam. E aí a polícia foi embora. Só que aí, velho, eu fiquei aqui em casa destruído, velho, humilhado. Foi o fundo do poço pra mim. E depois disso... Ô, Templar, deixa eu só dar uma pausinha. Na sua casa ninguém tinha paz, cara. Era briga por causa de comida, era briga por causa da mulher. Cara, na sua casa ninguém tinha paz, cara. Hernani, nessa casa, eu ainda vivo nela, tá? É muito bizarro falar que eu ainda vivo nela. Tem uma explicação pra isso. De porque eu ainda tô aqui até hoje, mas é o seguinte, essa casa aqui, ninguém tem paz, a questão é o seguinte... Até hoje ainda é assim? Até hoje, só que é o seguinte, as coisas pararam de dar merda pra mim aqui dentro de casa, porque eu comecei a interpretar o que tava acontecendo aqui, e eu simplesmente relevo qualquer merda que acontece aqui, cara. É tipo assim, a minha vida aqui é o que acontece da porta do meu quarto pra dentro e da porta da casa pra fora. Qualquer coisa entre um e o outro, não tô nem aí, não é comigo, não importa. Tanto é que o pessoal recentemente fez uma reforma aqui na casa e perguntaram se eu ia reformar o quarto. Eu disse não. Aí disseram por quê. Eu disse, quem for ficar aqui depois de mim, reforma. Logo, logo eu tô saindo daqui. E nessa época eu tava desempregado e eu realmente não tinha pra onde ir, cara. Eu fiquei desesperado. Eu pensei, porra, eu preciso arrumar um emprego pra poder sair dessa casa. Nesse momento, Hernando, a coisa passou a ser por mim e não mais pela Milf. Não mais pelo meu relacionamento. Por mim. E aí... Só botar uma pausinha na sua história rapidinho, desculpa, porque é importante, tem muitos ouvintes que estão passando por essa situação sua. Muitos. Tô falando de milhares que estão te ouvindo agora e que estão passando por isso. A sua casa tem barraco constante aí, brigaria? Como é que você fez pra gerenciar? Como é que você faz até hoje pra gerenciar isso? Como é que é a sua cabeça, cara? Conta um pouco pra gente. Então, o que me fez mudar de perspectiva é uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, que é quando eu comecei a fazer uma terapia de psicanálise. E tá, eu não sou boy, foi um amigo meu que conseguiu, eu vou contar o contexto da coisa, mas eu posso sim dar umas dicas para quem tá passando por isso, eu sei que tem gente passando por isso. Você tem que entender... Você tem que interagir o mínimo possível, cara, infelizmente, com a sua família. Você tem que ou ficar trancado no seu... Isso é a minha recomendação, né? Você ou fica trancado no seu quarto ou você fica fora da casa. Você não fica transitando nos espaços que são comuns para o resto da sua família. A sua família é assim desestruturada e vive brigando. Isso já é um vício deles. Outra coisa, você não vai conseguir mudar eles. Você só vai conseguir mudar você mesmo, se você quiser. Você não vai mudar outras pessoas. Você não vai fazer sua família parar de brigar, parar de ser cuzona com você, nada disso. Eu comecei a gerenciar a minha independência o máximo possível, Hernando. Depois, quando eu arrumei um empreguinho, eu comecei, isso lá na frente, muito tempo depois, eu comecei a prover somente minhas coisas, separar, e você não conta seus planos para sua família. Você não fala a quantas anda a sua vida de fato. Você deixa eles interpretarem o que eles quiserem. E você fica contando seus planos exatamente para eles, e eles vão dar um jeito de sabotar você. E às vezes, isso é inconsciente deles. Inconsciente, você... não é por maldade. Não é por maldade, porque é o seguinte, você pode levar isso até pro lado espiritual, se quiser. Como eu levo, mas partindo somente do lado racional. Às vezes eles fazem essa merda inconscientes, eles não querem sabotar sua vida, só que se você dizer, eu tô planejando fazer isso e isso, cara, se você tiver precisando estudar para um concurso, eles vão fazer barulho para poder você não ter concentração. E eu não sei até que ponto isso é porque querem, ou é algo do cérebro deles ali que ativa na hora. É tipo, não pise na grama, eles vão lá pisar. Você tem que tratar sua família como se eles não fossem sua família, como se você estivesse morando em uma... Uma república. É uma república, uma pensão, entendeu? Mas as coisas que você precisa fazer em área comum, por exemplo, lavar a sua roupa, eles respeitam você ou você já teve problema, ou você tem problema com isso? Ou cozinhar, então, comer uma comida, como é que você faz? Então, eu não deixo ninguém fazer nada pra mim, é bom você perguntar isso. Eu não deixo ninguém fazer comida pra mim, eu não deixo ninguém lavar roupa minha, porque é o seguinte, se você deixar eles fazer alguma coisa, eles vão passar isso na sua cara. Nem que seja lavar uma meia sua, jogar dentro da máquina de lavar, ou então eles fazerem um arrozinho pra você. A minha comida eu faço, toda a minha comida eu faço separado. Eu procuro 100%? Fazer 100%. É como se eu vivesse de uma forma independente, dependendo somente do espaço da casa. E caralho, Templário, que louco, cara, mesmo? Eu procuro fazer as coisas em horários que eles não estão fazendo essa mesma coisa. Eu só cozinho na hora que eles não estão cozinhando, eu só lavo roupa na hora que eles não estão lavando roupa. Tipo, se eles estão na sala vendo TV, eu vou lavar uma roupa. Se eles estão lavando uma roupa, eu vou cozinhar. Entendeu? Eu vivo... Só que isso parece estranho à primeira vista. Só que eu já me adaptei a isso, a essa realidade. Eu vivo me esquivando da minha família dentro de casa. para poder ter o mínimo possível de atrito. Caralho, que foda! Essa briga aí que aconteceu me marcou muito em todo esse período de morar com a Milf aqui dentro e tal. E voltando só para a história da Milf, é tudo aqui. Qualquer briga que a gente teve depois, ela meio que começou a ser elevada à décima potência, porque eu tava surtado, Hernani. E tinha um prédio, um bloco da minha faculdade, e aí nesse bloco tinha um andar, era um bloco recém-inaugurado, e eu tava lá. E tinha um andar, cara, que era um andar muito bizarro, onde tinha umas janelas abertas assim, meio quase totalmente. O andar é como se ele fosse fatiado, só a janela no meio, e as janelas elas ficavam na altura da cintura, talvez um pouco mais baixas. Não sei quem foi que projetou aquela porra lá, acho que foi pra facilitar mesmo que alguém se matasse. E eu lembro, cara, que entre horários da faculdade assim, eu sempre fui meio loucão com relação a isso, sabe? Aquele prédio lá da faculdade, acho que eu fui o único aluno que andou por ele todinho sem ter motivo. Quando eu largava da faculdade, cara, em vez de eu ir embora, eu saía subindo as escadas no escuro, usando a lanterna do celular só para explorar o prédio. E aí tinha esse andar, que não tinham feito nada nele, e eu colocava assim a metade do corpo para fora, olhava lá para baixo, e eu ficava pensando... Porra, por que eu não me mato agora? Porque a minha vida tá uma merda, velho. E eu não tô vendo a perspectiva disso mudar, não. Eu não acho que vá mudar pra melhor. Eu tô vendo a hora eu surtar, fazer alguma merda dentro da minha casa. Eu sou humilhado pela minha família, pela família da minha namorada. Ela tá começando a me desrespeitar, não me ver mais como um homem. Porque, querendo ou não, eu não tava provendo, entendeu? Eu não tava sendo a figura clássica masculina que espera que seja. E eu fui muitas vezes lá e olhava, só que eu lembrava da fase que eu tinha 19 anos e eu passei por essa dificuldade aí de depressão, suicídio e tal. Sei. E aí eu me lembrava de um conselho que meu avô me dava, que isso ia passar. Ele dizia assim: ó, você ainda vai. Você vai conhecer outras negras por aí. E aí, beleza. Aí eu pensei assim, porra, eu não vou fazer isso, porque é o seguinte, mesmo minha vida estando uma merda, e a minha família está sendo cuzona comigo, com e sem razão, se eu me fizer isso com a minha vida agora, tem duas coisas. Uma é que eu vou destruir a vida de todo mundo que está ao meu redor. Porque você ter um suicídio na família deve ser uma merda, cara. Eu tenho uma tia aí que se matou enforcada e a família dela até hoje não bate muito bem por causa disso. Sofre os quer dizer o seguinte, a família sofre pela pessoa. A família sofre, porque imagina, você é uma mãe, você tá em casa e você recebe a notícia de que o seu filho ele tá espatifado aqui no chão da faculdade, ele se jogou lá do 12º andar, sei lá. Deve ser um negócio assim, enlouquecer uma pessoa, cara. E aí eu me coloquei no lugar do outro nesse dia. Nesses dias, nessa época. E aí eu decidi não fazer isso. É um negócio muito pesado, cara. Dói só de lembrar isso. Porque eu fico pensando que por uma fração de segundo ou de um pensamento, eu poderia não estar aqui hoje, sabe? É, e seria uma cagada, porque não ia valer a pena. Não ia. E aí entra a outra questão, que é: você não sabe o que tem do outro lado. Você concordo. Pode ser ateu, você pode ser religioso. Aí se você for ateu e acabou, ok, acabou pra você. Mas aí fica aquele argumento da família e seus amigos. E se você for religioso, a merda que você tem aqui só vai duplicar lá do outro lado, e você ainda... De acordo com a minha religião espírita, você vai chegar lá do mesmo jeito que você saiu daqui. Então, se você se espatifou no chão, você vai chegar do outro lado lá fudido. É o que o espiritismo fala, entendeu? Se o cara levou um tiro aqui, ele chega lá do outro lado com a porra do buraco da bala. Até, até se curar disso lá espiritualmente. Mas enfim. E aí chegou uma época, Hernani, onde eu não estava mais aguentando a situação aqui com a Milf, com a minha família, com isso tudo. E eu disse, olha, eu disse para mim, eu tenho que botar um ponto final nisso agora, porque senão eu vou acabar comigo mesmo. Posso tirar uma dúvida? Pode. Chegaram a falar, a sua família chegou a falar merda para a Milf? Ó, oh, você é uma folgada, ou então você está dando muito despesa, alguma coisa, ou isso nunca aconteceu? Ah, foi muito bom você perguntar isso. Sim, porque... você perguntar isso faz com que eu fale um pouco do lado dela e humanize ela também, pra não ficar parecendo que eu tô aqui só botando pra fuder na Mil. A intenção não é essa. A minha avó humilhava muito ela. Muito, mas muito mesmo, cara. Humilhava ela tanto quanto a mãe dela me humilhava. Era uma questão irônica até, porque... a mãe dela me humilhava, vou contar um caso um pouco mais à frente, e a minha avó humilhava muito, ela dizia que eu não devia estar com uma mulher mais velha, que já tinha tido vários homens e tal, depois falava que ela era uma mulher mais velha, que não tinha emprego e tal, ela passava por muita humilhação aqui dentro, cara, muita mesmo, eu entendo um pouco do lado dela em relação a isso. Nossa, mas ô Templário, que horrível, cara, que horror, todo mundo sofrendo nessa casa, cara. Exatamente. Essa é uma casa de dor, inclusive você que é espírita deve acreditar nisso, imagino eu. Sim. Parece que quando o sentimento, parece que quando começa a cultivar um sentimento ruim, parece que ele vai expandindo, ele vai atingindo todo mundo, parece que é uma coisa até de vibração, você já viu isso, cara? Inclusive quem fala muito isso é aquele rapaz, o tiozão. É o que chamava de Tio Ming e tal. Ele fala que pessoa de vibração baixa atrai, vai passando a vibração baixa para outras pessoas. Olha que casa horrorosa, cara. Com todo respeito a você, não que a sua casa seja horrorosa, mas olha que coisa horrível que você está contando, ô Templário. Você tem toda a razão de falar isso. Era isso mesmo, entendeu? E a gente, tanto aqui nos nossos momentos de lucidez aqui com a Milf. A gente meio que ironizava, a gente dizia que isso aqui era uma senzala. A gente tava na senzala, sabe? Aquela parte de baixo da casa grande. E a gente tava tudo aqui como escravo. Ela também era espírita, e ela dizia, olha, a gente tá aqui preso, amarrado, porque isso aqui era uma masmorra, cara. Eu vivia preso aqui, Hernando. Só saía dessa porra pra ir pra faculdade pra procurar emprego. Era só desespero, bicho. E ela também, entendeu? Era uma situação, porra, cara, muito complicada. Você chegou a perder a esperança? Fala a verdade. Eu perdi, cara, perdi a esperança. Eu não me matei por uma questão de ética com meus familiares, mas eu perdi a esperança completamente. Que é, inclusive, um dos requisitos para se matar. Só que... eu perdi a esperança, eu olhei assim e eu disse, olha, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu acho que não vai vir nada bom, não. Eu por um momento, Hernani, eu pensei, eu acho que você é aquele cara que fica com 40 anos de idade morando na casa da mãe e da avó, entendeu? Que não tem emprego, que não deu certo na vida, e as pessoas vão olhar pra mim e vão dizer, porra, aquele cara nunca quis nada com a vida e não vão saber que eu tentei. Eu pensei que nada ia melhorar, que ia ficar assim pra sempre, eu só tinha decidido não me matar. Então, eu te perguntei isso, sabe por quê, Templário? Porque quando eu tive com a minha companheira, eu senti exatamente isso, que é o sentimento de você, todo o seu dinheiro vai pra aquilo ali, você não tem nenhum dinheiro pra você, você não tem lazer, você não tem nada, e todo o dinheiro vai pra ali, e você não consegue ver perspectiva de futuro, cara. É o momento onde a esperança morre. E, cara, viver sem esperança... Muitos ouvintes aí acham que passar dificuldade na vida porque não conseguiu uma namoradinha, não sei o quê. Cara, fala aí pros ouvintes. Viver sem esperança, cara, é o pior... É um sentimento, cara, indescritível, cara. Só quem passou sabe o que, que é. Viver sem esperança... Cara, você não consegue enxergar um amanhã. Já aconteceu com você, Templar? Fala sério comigo. Já aconteceu de você falar assim, cara... Eu não sei, cara. Não vai ter amanhã. Não, é muito louco, não é, cara? Cara, eu pensava assim, sabe, que se eu morresse de alguma causa natural ou acidente, ia ser uma bênção na minha vida. Uma bênção? É sim! Porque eu não consegui enxergar amanhã. O que eu previa pra mim era o seguinte, que o relacionamento com a minha filha ia acabar, ela arrumou um cara, porque ela era uma mulher muito bonita ainda nessa época, ela ia arrumar algum cara, ia descobrir ela ia ficar com o cara, e eu ia ficar sendo esse ruim. Esses caras com 40 anos morando na casa dos pais e não deu certo na vida. E eu não via amanhã mesmo, não, cara. Eu dormia e acordava sem perspectiva de vida. É, quem dera eu ter vivido esse draminha de o meu crush não quer ficar comigo. Isso não é nada, velho. E esses probleminhas assim de adolescente, de jovem, de juventude, tipo, minha namorada me largou. Isso não é nada quando você tá vivendo uma vida que você não vislumbra nada, cara. É só escuridão, só trevas. Mais nada. É um inferno, cara. Olha, se o inferno existir, cara, ele tem que ser algo nesse nível. Porque Sim. Se ele for só fogo ou só gelo, não é ruim o suficiente ainda. Verdade, verdade mesmo. E a coisa se complicou um ponto, Hernando, de... Eu peguei um dia e expulsei a Milfo de casa. Mas pra piorar tudo essa situação, ela tava chata pra caralho. É, ela tava chata pra caralho, porque ela também tava com toda a questão do lado dela, né? E, enfim, não sei mais o quê. Talvez só pelo fato dela ser mulher mesmo, mas ela sofreu as humilhações aqui e tal. Tava com um cara que era um fracassado. E aí eu peguei e algumas vezes ela começou a meio que passar na minha cara algumas coisas também, sabe? E aí eu pensei, porra, tô passando pelo inferno aqui, por ela, porque eu escolhi estar com ela. E ela tá passando algumas coisas na minha cara, então eu vou dar um basta nisso, porque se ela sair daqui de casa, a minha família para de malhar o pau em cima de mim. E aí... Eu dei um ultimato pra ela, eu lembro até hoje, cara, foi muito triste isso. Ela se ajoelhou chorando, implorando pra ela não fazer isso e tal. Ela não tinha pra onde ir, eu disse, ó, você vai pra casa da sua família. É, não sei. Cara, eu não sei, eu acho que eu tive essa frieza por causa desse momento de desespero. Porque até hoje em dia, mesmo tendo amadurecido um pouco, quando eu olho pra trás... Eu vejo como tendo sido algo extremamente frio da minha parte. Mas aí... E foi cruel, né, cara? Isso aí não dá pra negar, né, o Templário? É, foi cruel e... É, foi cruel. Foi uma crueldade, assim, eu não sei até que ponto foi necessária. Eu expulsei ela daqui de casa, ela arrumou as trouxas dela, assim. Era algo muito triste, velho. Eu me lembro que era eu chorando de um lado e ela chorando do outro indo. E... Tinha alguns móveis dela aqui em casa que ela ficou de buscar depois ainda. E beleza. É, foram alguns momentos de alívio, entre aspas. Alguns meses e tal que eu fiquei sem contato com ela. E a minha família parou de encher um pouco o meu saco. Eu me senti um pouco mais livre, mais solto. É, com relação às obrigações que eu tinha. Só que eu continuei naquela coisa de querer um emprego porque eu queria dar certo na vida. E só que aí, perto do final desse ano, ela ficou aqui uns 6, 8 meses morando comigo. É, perto do final desse ano, ela entrou em contato... A minha mãe, eu não sei quem entrou em contato com quem ela, com minha mãe com ela. E aí a minha mãe... disse que ela tava lá só, e não sei o que e tal, e aí voltou aquele sentimento, e aí eu fui conversar com ela e a gente se encontrou de novo, né? E eu me lembro que foi mais ou menos nessa época, Hernando, que a gente começou a ficar escondido. Eu não falei nada pra minha mãe, mesmo a minha mãe tendo feito a frente, entre aspas, e ela não falou nada pra família dela. E a gente ficou se encontrando às escondidas. Eu ia na casa que ela estava lá, alugada. Porra, Templar, mas você também foi procurar sarna, hein, cara? Não era a hora de você ter deixado ela seguir a vida dela e você seguir a sua, cara? Pô, cara, já era a hora há muito tempo. É, era hora há muito tempo, mas eu fiquei naquela insanidade, a palavra correta. Aquela insanidade de, não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez. Ai, ai, ai. Apesar de tudo, desta vez vai dar certo, porque tudo isso foi uma prova que tinha que acontecer e tal. E essa insanidade, cara. Eu me lembro que eu comprei um anel, cara, e noivei com ela, só que só a gente ficou sabendo disso, mais ninguém. Comprei um anel, ela nem esperava, deu um anel pra ela e tal. E a gente, ela andava com esse anel quando eu não ia pra casa da família dela. E teve um dia que eu tava nessa casa dela, eu comecei a ir lá de forma mais frequente. E teve um dia que eu tinha saído de uma entrevista de emprego, fui lá, ela saiu pra comprar algumas coisas pra ela comer. Nesse dia eu tava ajudando ela já com algumas coisas, porque a minha família aqui em casa tava me ajudando com 100 reais por mês. Eu tava pegando esses 100 reais, tava dando 50 reais pra ajudar ela. E às vezes quando eu levava algum alimento daqui de casa. Ou seja, a perna toda de novo, entendeu? Tudo de novo. O inferno voltou. O inferno recomeçando lá do comecinho. E aí, a porta da casa dela tava aberta, né? Nesse dia que ela saiu pra comprar essas coisas. Mas como é que ela tava pagando esse aluguel, ô Templário? Ah, então, esqueci de falar, cara. Quando a gente voltou ali e tal, eu tinha... Antes da gente voltar, eu tinha dado o meu pra uma consultoria a ela de currículo, de entrevista de emprego e tal. E é mais ou menos essa minha área de formação. E eu preparei tudo para ela. Ela tinha conseguido uma entrevista de emprego em uma escola. E aí ela conseguiu ficar nessa escola ganhando menos que um salário. E ela conseguia bancar. Era uma casa bem simples que ela estava, sabe? Estava nos fundos de outra casa. Então era um aluguel relativamente bem barato. A filha dela estava morando já não estava mais morando com o pai, a filha dela estava morando, passava um tempo com ela, um tempo com a irmã mais velha, o filho continuava lá com o pai, e aí a gente foi levando. Aí teve um dia que eu tinha chegado na entrevista de emprego, eu estava só de uma canção, sabe, e uma camisa social aberta, sentado no sofá, vendo TV, esperando ela voltar. E aí que chega a mãe dela, cara. E a mãe dela abre a porta e me vê, a mãe dela toma um susto, faz aquela cara. Você tá de sacanagem, cara. É, exatamente. E aí eu olhei assim, eu lembro até hoje que eu falei, bom dia. Ela não respondeu as costas e foi embora. Aí quando a Milf voltou, eu falei, olha, quem apareceu aqui foi a sua mãe. E detalhe, né? Eu falei, a gente tava namorando escondido. Então, daí você tira o tamanho da merda que foi esse evento. E aí a mãe dela tinha ido lá pra casa da dona do terreno pra fazer queixa, pra fofocar sobre a gente. E aí a minha, quando foi atrás da mãe dela, soube que ela tava lá, aí voltou. E ficou sentada na frente da porta e disse, olha, ela tá lá e tá falando que nós somos tudo que não presta e seria bom se você fosse lá falar com ela e tal. Que situação infernal, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pois é, aí você vê que como eu era moleque ainda, porque teve que ser cobrado uma atitude minha, porque eu não sabia que atitude tomar. Também convenhamos que era uma situação demasiado bizarra pra poder saber. Mas a mãe, o que que a mãe dela também é perturbada, cara? Que, tipo assim, vamos supor, o que que o dono do imóvel tem com o rolo de vocês, cara? Isso não tem sentido, ô Templário. A mãe dela, ela é claramente narcisista. Ela é aquela pessoa que botava pra ferrar na filha a vida toda, e quando a filha tava mal, ela dava uma de santa, dizendo, olha, estou te acolhendo. E aí, ela tava lá, fofocando, Provavelmente ela fez aquilo de caso pensado, porque narcisista não é burra. Ela fez aquilo para poder provocar que ela saísse de lá e aí, né, houvesse outra vez uma ruptura no nosso relacionamento. E aí, cara, eu cheguei lá, eu lembro que eu dei com licença, bom dia. A dona do terreno, sabe? Era uma mulher assim, bem parruda, ela sabia essa merendeira aí. Aí ela estava lá, tipo, se deliciando com os relatos da minha sogra. E aí eu sentei, fiquei ouvindo. Aí eu disse: olha, eu posso me defender? Eu meio que pedi permissão mesmo, sabe? Depois foi que eu fui ver que a frase tinha um certo sarcasmo, mas não foi intencional. Eu estava tipo, pedindo permissão para me defender. E aí ela começou a falar: ah, você não é nada, você não quer nada com a vida, você é um rapaz, ainda está na faculdade, não tem emprego, como é que você vai sustentar minha filha é uma mulher adulta, tem filho para criar, não sei o quê. Nossa, mãe. Cara, eu lembro que eu olhei para ela. Mas que situação humilhante, cara, pelo amor de Deus, Templária. É extremamente humilhante, cara, você vê a capacidade da merda de escalar. E eu lembro que eu olhei pra ela, pra sogra, e falei: isso aí que a senhora está falando, a senhora só está falando isso porque é a mãe da mulher que eu amo. Se ela fosse qualquer pessoa na rua, a senhora não ia terminar a primeira frase. Aí eu disse a ela: lembre do que eu vou falar agora. No dia que eu estiver bem de vida, nem a senhora vai poder falar isso que falou. Nunca mais a senhora vai repetir isso. E aí eu pedi licença e saí. E aí eu fui lá pra casa. A meu ficava chorando lá na frente da porta, sentada. E aí eu entrei e comecei a dar murro na parede, meter a cabeça na parede. E, cara, eu nesse dia que eu cheguei à conclusão que eu devia ter algum poder biológico aí de resistência, porque não deu, não quebrei testa, não quebrei mão, mas eu dei murro com muita força na parede. Fiquei com a cabeça doendo, meti a cabeça na parede. Aí a Milf chegou pra mim com alguns remédios que ela tomava pra ansiedade. E eu não lembro agora se foi diazepam, foi um Rivotril. Eu tomei o comprimido. Eu tava tão mal, cara, eu chorava de soluçar. Fiquei totalmente humilhado. E eu não... Não fez efeito a porra do remédio. A única coisa que fez efeito foi me tranquilizar um pouco. Eu lembro que eu deitei, mas eu não dormi. E a minha cabeça tava doendo muito, cara. Tava doendo muito. Eu lembro que depois, antes de eu ir embora, eu me olhei no espelho. Eu tava com a cabeça, o rosto inteiro vermelho. Tava inchado, né? Tava um negócio muito bizarro. E eu peguei, arrumei minhas coisas, me despedi dela. E voltei pra casa. Aí voltei pesado, aquela ressaca desse tipo de remédio, cara, é muito forte. É como se você tivesse passado o dia inteiro tomando só cana, só cachaça. E eu voltei pra casa pensando, refletindo: cara, eu tenho que pôr um fim nessa porra dessa relação, porque isso vai me levar meu fim, cara. E eu pensei que as coisas iam ser diferentes, realmente, Hernani. E as coisas só estavam começando tudo de novo, cara. Aquela mesma insanidade, aquela mesma roda, tudo de novo. E... sei. E aí eu lembro que também teve outra coisa que eu até citei pra você anteriormente, que veio pra contribuir mais ainda. E contribuiu até positivamente, porque me fez não deixar de idealizar ela. E foi o seguinte, ela, como era vegana, essa coisa toda, direitos animais, tinha um cachorro todo estrupiado na rua, olho furado, o rabo arregaçado lá, que alguém tinha feito alguma maldade com ele. E aí ela ficou procurando esse cachorro para ajudar, levar para casa, tratar da ferida dele. E nessa coisa toda, ela conheceu um incel de 50 e poucos anos, estava lá supostamente tentando ajudar esse cachorro também. E aí esse cara começou a dar em cima dela e tal. E ela começou a se afastar de mim e eu disse a ela, olha, esse cara aí, ele não tá querendo nada contigo, de estar ajudando o cachorro nem nada. Ah, só um detalhe, né? Até ela conhecer esse cara que tá salvando esse cachorro aí, ela já tinha se mudado pra outra casa, porque a dona daquela casa tinha expulsado a gente. Expulsou ela de lá, por causa do que aconteceu, o que a mãe dela falou pra ela. Foi mesmo, assim, cara? Sério? Foi, exatamente. Outro, mais humilhação. A gente foi humilhado, acho que por 10 encarnações. As próximas vidas, acho que eu não vou ser tão humilhado, não é possível. E aí voltaram. E aí ela começou a conhecer esse cara, e aí quando eu vi, tava no grupo da família do WhatsApp dele, e conversava menos comigo, me deixava escanteado, e eu alertava dizendo que não, que o cara não queria salvar a porra de nenhuma mulher que tava lá em cima. E aí ela ou já sabia, ou não sabia realmente, mas dizendo que não. É beleza. E quando vê, a relação da gente foi pro brejo, e ela começou a ter alguma coisa com esse cara aí. E eu lembro que teve um dia que eu tomei uma decisão que foi, ó, tenho que ir falar com ela para fazer uma atitude para poder resgatar a minha, entre aspas, donzela, amada, aquela merda toda, aquela matrix toda. Sei. E aí eu fui lá na casa dela e chorei, me humilhei, pedi para ela voltar, não sei o quê. Nunca devia ter feito isso. Inclusive, se alguém aí pensa em fazer isso, não faça. Se você pensar em fazer isso, você já perdeu. Se você fizer, cara, você perdeu dobrado, tá derrotado, porque a partir daí a mulher perde totalmente o respeito por você. Não adianta o contexto, ela não vai te respeitar mais como homem. Sim. Mas o fato é, eu fui até a casa dela, me humilhei e tal, ela disse que não, já tava com outra pessoa e tal, ia sair com essa pessoa para um concerto, geralmente tem aqui na capital. E aí eu voltei derrotado para casa, só que aí a insanidade volta, e eu pensei, não, eu tenho que ir lá no concerto, tentar mais uma vez, resgatar ela. E aí eu cheguei lá no concerto, eu lembro até hoje que ela tava lá do lado do cara, eu cheguei assim, dei uma cutucada nela e falei, ó, esse cara e tal, você quer aí ela, volte pra casa porque eu vim com a família dele, eu vou voltar com a família dele. Aí eu não voltei pra casa, eu fui bem arrumado nesse dia, cara, e aí eu abri um sorrisão lá, porque eu tava sem ingresso, abri um sorrisão e fui pra o hall de entrada do teatro. E tinha uns caras lá, de terno e tal, eu dei boa noite pra todo mundo, apertei a mão, sorri, e perguntei se os caras tinham ingresso pro camarote, porque eu tinha esquecido de pegar o meu a tempo e tal. E aí os caras falaram, você é político? Eu disse, não, porque os caras falaram, você tá aparecendo aí pelo seu comportamento e tal. Eu, tá, obrigado. E eu acho que essa é uma das únicas vezes que alguém ser confundido com político deve ser algo elogioso, sabe? Mas enfim, aí eu entrei lá no, consegui um camarote, o camarote consegui lá no teatro, tava lá no primeiro andar, e aí da onde eu tava, cara, dava pra ver ela com o cara. Só que ele não se beijava, não tava de mão dada, nada, era uma coisa bem fria, entendeu? Esquisito. Eu não entendi direito, era uma coisa esquisita, eu não entendi direito o porquê, mas aí beleza. Aí, pouco antes do concerto terminar, eu tomei coragem, eu fui lá, bati na porta, eu chamei ela, o cara totalmente desligado, nem prestou atenção, aí eu comecei a conversar e comecei a convencer ela a voltar comigo literalmente. E aí o cara saiu também, e aí começou lá uma discussão. Ah, meu Deus! Mas foi uma discussão sem xingamento e sem grito, mas foi um negócio ali, uma briga, sei lá, vamos dizer assim, ideológica, eu sei que o ponto não é esse aí. E aí eu dizendo pra o cara, ah, você chegou no meio do caminho, a gente já tem uma história, não sei o que. Esse papo todo aí de mãe. Pô, você tava pedindo pra levar um tiro na cara, cara. E se esse cara tivesse uma arma, alguma coisa, ele descarregava o pente no ser, cara. Exatamente. Você pediu pra morrer, cara. Exatamente, eu não tive a mínima noção disso nesse dia. E aí eu lembro que o teatro já tinha se esvaziado, sabe? E ela tava entre a cruz e a espada, ela precisava tomar uma decisão e tava lá os dois querendo convencer ela, voltar, cada um querendo voltar com ela pra sua casa. E aí tem as inseguranças assim, estavam lá, porque viram que a coisa tava se esquentando lá. Né? E aí ela decidiu voltar comigo e tal. E aí foi, eu meio que me senti vitorioso. Ah, consegui resgatar ela. Tô voltando pra casa com meu troféu. Só que, cara, foi uma merda, porque a situação ficou muito estranha entre a gente. Pô, mas ela foi cruel com o malucão, hein, cara? Poxa vida. É, ela foi também. Eu vou explicar o porquê agora. Porque depois ela me falou que esse cara, ele... Ela tava com ele porque ele supostamente ia herdar uma casa de família, só que não tava tendo nada porque esse cara era broxa. E aí eu, fiquei pensando e tal. Aí depois, esse cara, ele ainda começou a insistir. Eu lembro que eu tava lá na casa dela, na outra casa alugada dela, e do nada eu vi um vulto passando, e como quando eu fui olhar, era um maluco lá. E eu, ué, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, ah, não, que eu vim trazer esse remédio aqui pro cachorro, não sei o quê, ainda é essa história, sabe? E aí, nossa! E aí eu falei pra ela dar um basta nisso, e demorou, e eu não sei exatamente o que porra tava acontecendo até hoje. Também não procuro mais saber, mas o fato é que ela dizia que esse cara era broxa e tal, só que depois ela descobriu que esse cara não era herdeiro de porra nenhuma, ele morava num quarto da casa da irmã, que a irmã deixou pra ele, e ele tinha contado lá pra vizinhança inteira que ela tinha problema de ansiedade, e aí ela ficou muito puta pra se vingar com ele, dele, ela pegou o cartão de crédito dele emprestado, e aí estourou o limite dele comprando coisa pra ela. E aí eu lembro que ela, quando eu vi aquelas roupas e tal, ela explicou o que era e eu disse, mas por que você fez isso? Ela explicou que ele tinha contado e tal, os problemas psicológicos dela. E aí ela falou, eu me vinguei. E aí eu pensei na hora, caralho, velho, que frieza. Até pra dentro do contexto, foi muita frieza, velho. Tudo bem que o cara era um cuzão, um otário e talvez merecesse alguma coisa assim, mas não era o tipo de atitude que eu teria tomado. E foi aí que eu comecei a deixar de idealizar ela. Você conseguiu ver o lado cruel dela? Consegui ver o lado cruel e aí eu fiquei pensando, né, Nádio? Será que ela não tá comigo? Porque assim, ela ficou comigo até aparecer esse cara que parecia promissor. Depois que descobriu que ele não era mais promissor, deu um pé e usou o cara. Então, até quanto tempo depois de aparecer outro cara aí, que parecia promissor, ela me chutar de novo? Nossa, mãe. E talvez ela fazia alguma coisa desse tipo comigo. Entendeu? Aí foi quando eu comecei a ver que a coisa não era bem assim. Eu meio que comecei a acordar. E olha que eu sofri um inferno, velho. Eu comecei a abrir os olhos aí. Então, só uma pergunta, nesse inteirinho, aquela amizade sua com o rapaz foi pro saco mesmo? Ah, cara, já tinha ido pro saco há muito tempo, eu esqueci de falar, mas depois que a menina lá foi pra casa dele de carona com o pai dele, ele foi junto, mesmo a gente tendo combinado que tava tudo bem entre a gente, ele me bloqueou no Facebook. Nunca mais voltou? Nunca mais voltou, cara, e era uma amizade assim, bem... A gente se chamava de irmão, cara, eu chamava o pai dele de tio. Mas até hoje foi pro saco ou depois se restaurou? Não, até hoje, cara. Eu não tenho a mínima confiança de me relacionar mais com um cara que se mostrou um escravoceta total. Um bosta, tipo, né, ô Templar? Vamos falar, é um bosta, né? Você não larga uma amizade por causa de mulher. Não largue a amizade por causa de mulher. Mesmo que você ache que ela é uma mulher exceção, um unicórnio, a Madre Teresa de Calcutá, não largue. Porque mulher pode ser transitória, geralmente é. E a amizade não, cara. A amizade é algo mais duradouro. Então, e ele era, assim, o único amigo de verdade que eu tinha na época. Eu tinha outros colegas e tal, mas ninguém assim que eu pudesse confiar. Tanto é que foi a última grande amizade assim, que eu tive realmente. Hoje em dia eu tenho uma amizade, mas é mais um mentor pra mim. Entendeu? Mas se encontrar ele na rua, você cumprimenta? Se ele falar comigo, eu falo de volta, mas é oi, oi, tchau, tchau. Nada ah, fora entendi. Eu até evito passar por lugares que sejam próximos da onde ele mora, entendeu? Eu ia muito lá e eu provavelmente eu acho que a menina lá fez a cabeça da família dele toda contra mim. Porque então, pra, com todo respeito... Perdão, pode falar, perdão, desculpa. Não, terminou, é só isso. Dessa parte aí da amizade. Com todo respeito, mas a gente nota no seu discurso, no seu relato, que você sempre aborda que tem memórias que você tenta evitar e que, por exemplo, nesse caso, você evita passar perto da casa dele porque para evitar ter contato. Eu enxergo muito do seu discurso meu, porque eu já falei aqui no programa, eu vivo em constante fuga de mim. Os meus pensamentos me perturbam o dia inteiro. Eu tenho certeza que eu tenho algum problema mental. Algum dia eu vou ter que ver isso aí. Os meus pensamentos me bombardeiam o dia inteiro com coisa ruim. E eu me considero o meu maior inimigo, na verdade, você quer saber? E eu tento fugir o tempo todo das memórias, cara. Porque o meu passado me perturba. Como é que você lida com o seu passado? Você tá em fuga também? Ou você tá aprendendo a lidar com ele? Como é que é a sua cabeça, ô Templário? Cara, boa pergunta, Hernani. Eu acho que eu já... Hoje em dia eu já aceitei o meu passado, mas é tipo assim. Eu aceitei ele, mas eu evito confrontar, porque eu creio que algumas coisas eu já deixei elas nos lugares onde elas deviam estar. Não é pra mexer. Não é pra mexer, sabe? Certas coisas, depois que... É que nem esse vai e volta, essa dança da morte aí que eu tive, esse relacionamento. Cara, se eu tivesse, da primeira vez, não mexido mais, eu não teria tantos problemas. Então, hoje em dia, por exemplo, uma curiosidade, Hernani, do caminho do meu emprego atual para onde eu moro, eu passo por um lugar que é uma escola de frevo, onde essa filha da Milfi treinava e tal. Eu sempre Sei. Lembro deles, cara. Eu sempre lembro deles. Eu não consigo mais desassociar esse local deles, de tudo, entendeu? Eu conheci ela num evento de dança lá de frevo e tal. A filha dela treinou nesse lugar. Uma vez ela até me pediu para acompanhar ela até esse local. Então, eu sempre lembro. Então, eu estou constantemente vislumbrando o meu passado. Eu só não me aproximo mais dele, entendeu? É daqui para frente. Eu uso meu passado como combustível somente para fugir cada vez mais longe dele. Mas seu passado já te perturbou muito? Cara, me perturba, eu acho que até hoje, né? Porque quem eu sou hoje, a forma como eu me comporto diante das pessoas... o fato de eu ser extremamente cauteloso com qualquer pessoa é por causa desse meu passado, velho. Eu não me relaciono, eu não tenho amigos hoje em dia. Eu não tenho amigos aqui próximos de mim, entendeu? Eu tenho colegas de trabalho, eu tenho colegas disso, colegas daquilo. Eu não tenho amigos, eu não tenho namorada, eu não quero ter namorada. Eu não quero mais me relacionar intimamente com as pessoas, porque eu vivo perto do que as pessoas são capazes. Pessoas são cruéis, cara, e não quer dizer que eu não tenha sido, eu fui. Só que quando você vê a crueldade que o ser humano consegue alcançar, você quer evitar isso o máximo possível. Então me marcou sim, a gente, Hernani, a gente, isso é comprovado cientificamente e tal, a gente pode nascer com o cérebro perfeitinho. Conforme a gente vai sofrendo traumas na vida, o nosso cérebro vai mudando. Ele vai ficando diferente do cérebro de uma pessoa normal. É como se ele fosse ficando com cicatrizes, com marcas. Entendeu? Quando faz um exame no cérebro de uma pessoa e de outra, aí nota-se isso. Mas você, por exemplo, as humilhações, tudo, isso aí fez um dano irreversível. É, irreversível, cara. Não tem mais como eu voltar a ser aquele cara ingênuo, esperançoso e que confia nas pessoas, que acha que é o melhor das pessoas que tá ali e não o pior. Isso aí já era. Agora é só isso aqui e evitar contato desnecessário. Eu penso um dia em me relacionar com alguém, sério, de novo, eu até penso, sabe? Eu só não sei exatamente como é que eu faria isso. Porque eu acho que não tem fórmula mágica para relacionamento saudável, não. Eu nem sei se existe de verdade. Você é uma pessoa triste, Templário? Cara, eu não sei se eu me considero triste. É, com certeza eu não sou feliz. Já é algo que eu já me acostumei. Eu acho que não interessa o que aconteça na minha vida, eu não vou ser feliz, porque é o seguinte, depois que você acorda na Matrix, que você vê que o mundo real é grotesco, não tem como você idealizar mais nada. E eu acho que eu tenho mais momentos tristes do que de alegria, mas eu vivo bem comigo mesmo hoje em dia, sabe? Apesar de tudo isso. Mas você tá em paz? Ou a paz não chegou pra você? Eu tô em paz comigo mesmo hoje em dia. Eu só penso em cumprir meus propósitos, seguir meus planos de passar em um concurso, ou então, se tivesse sorte de uma boa empresa privada, mas isso é muito provável hoje em dia, empresa privada, penso mais em concurso, ganhar um dinheiro bom e me mudar assim para uma cidade do interior mesmo, e tentar viver uma vida tranquila, calma. Eu vou ser aquele cara, Hernando, dos filmes, sabe, que diz, ó, nessa casa aí tem um velho, ele não sai da casa, não bota... Eu vou ser esse cara aí, velho, quando eu vou ser basicamente esse cara. Às Mas vezes, você já foi, sabe, feliz? Você já foi feliz? Já foi. Se é que posso dizer que a felicidade é algo real, de fato, eu já fui feliz, já. Nos meus 19 anos, quando antes da minha namorada, primeira namorada séria me deixar, quando eu tava no iniciozinho desse relacionamento, né, com a Milf, eu me considerava feliz, mas quando eu olho pra trás e eu vejo que tudo aquilo era uma ilusão, não sei se isso era realmente felicidade. Mas, ô Templário, uma coisa que eu não tô entendendo, que eu queria entender, você não precisa me responder de primeira, se você quiser, você pode pensar. O que te tornou isso que você é hoje? Foram as humilhações que você passou? Foram a dificuldade que você passou? Ou foi o sofrimento amoroso? O que te matou por dentro? Cara, eu acho que o que me matou por dentro foi a humilhação. E sobretudo porque a humilhação, ela veio de todos os cantos. Veio de todos os frontos, veio da minha família, veio da Milf, veio dos meus amigos. Cara, Hernando, teve uma época na minha vida que as pessoas, elas me evitavam porque eu não tinha nada a oferecer a elas, cara. As pessoas me evitavam. Então isso abriu meu olho, entendeu? Pra ver que no mundo, cara, infelizmente, a gente é só o que a gente pode oferecer pros outros. Isso não pra todo mundo, mas pra 99% das pessoas. Nós somos só isso que a gente pode oferecer. As pessoas não enxergam a vida ali, entendeu? Elas enxergam somente um provedor. Desculpa. Enquanto você puder prover, as pessoas vão estar com você. Quando você estiver na pior, elas saem perto. Mas enfim, pode continuar. Templário, quando eu tinha 19 anos... Eu saí da minha casa, eu saí de casa com 17. E aí eu tinha um amigo de infância que eu tinha muito... Sem ser gay, mas eu tinha muita saudade dele. E aí eu sempre perguntava pra minha mãe. Ô mãe, o fulano tá por aí? Aí eu falava assim, não, não veio aqui não. Aí eu ligava pra ele e falava assim, pô, ô fulano, quando é que nós vai se ver, não sei o quê. Ele falava assim, ah, tá muito corrido, tá muito sem tempo. Ele nunca responde minhas mensagens, sabe? Uhum. Aí uma vez eu fui visitar minha mãe. Aí eu falei assim, mãe, o amigo meu, fulano de tal, poxa, faz tanto tempo que eu não vejo ele, tô morrendo de saudade. Aí a minha mãe pegou e falou assim, Hernani, não é um monte de ser idiota. Minha mãe, apesar dela ser grosseirona, ela tem todos esses defeitos, mas ela umas coisas ela fala que ela tem cabimento. Ela pegou e falou assim, Hernani, não é um monte de ser idiota. Você tá aí falando que você tá com saudade dele, você sabe o que acontece? Ele vem toda semana pra cá, só que ele só sai com os playboyzinhos aí, que tem carro, que vai levar ele pra festa. Você é um pobre, fudido, ele não vai, é por isso que ele não manda mensagem pra você. Ah lá, ó. A minha mãe passou do lado da praça e tava lá, junto com a galera, quer dizer, pra sair comigo, pra mandar mensagem pra mim, pra perguntar se tava bem, ele não tinha tempo. Agora, tempo pra ir cachaçar com os boy, com os playboy pau no cu, ele tinha tempo. Você entendeu como é que é a canalice, a sacanagem das pessoas, que é isso aí que você falou, e eu quero te dar os parabéns, que você falou que você tá certo, você tá muito certo. Quando as pessoas te enxergam dessa forma, o Templar. E isso aí me matou por dentro também, cara, você quer saber? Além das humilhações, que humilhação é um negócio que é cruel. Humilhação é uma das coisas mais cruéis que o ser humano inventou, cara. É uma forma de diminuir o outro, assim. Humilhação mata, velho. Humilhação mata. Humilhação mata mesmo. Eu receio que muita gente que se suicida aí, ninguém sabe ou ninguém conta, pra não fazer uma meia-culpa depois, mas seja porque passou por humilhação. Porque por causa de humilhação eu quase me matei também. Mas aí, Hernani, aquela... Sobre o finalzinho da história da Milfe, o que aconteceu depois foi que eu vi que... Eu percebi realmente que aquilo não tinha futuro, eu ia me fuder, não interessa o que acontecesse, entendeu? Eu acho que em algum momento ela se convenceu de que realmente me amava, mas em algum outro momento ela já estava comigo só por conveniência. E eu lembro que é o seguinte, teve uma época no nosso relacionamento que... eu decidi acabar com ela porque ela falou pra mim que não me respeitava mais como homem. E ela falou com essas exatas palavras: eu não te respeito mais como homem. Você não se faz respeitar. Nossa, cara. E aí aquilo ali, pô, me magoou muito, cara, porque foi depois de a gente ter passado por tudo isso, entendeu? E eu sei que eu não sou perfeito, ninguém é. A gente erra, entendeu? Às vezes a gente não é o super-homem todas as vezes, todos os dias. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, caralho, velho, olha só o que eu fiz comigo mesmo, cara. Eu tô com uma mulher que nem por ela eu sou respeitado. Mas enfim, infelizmente isso não foi a gota d'água, entendeu? Pra pôr fim em tudo. Porque aí a gente fica naquela coisa. Eu ainda tentei voltar pra ela depois, eu me arrependi. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu fui no trabalho dela e saí desesperado daqui de casa. Eu lembro que eu nem tinha dormido. Saí desesperado de casa. Você tava doente, ô Templar? Você tava louco, perturbado? Eu tava insano, cara, tava louco. E eu cheguei no trabalho dela lá e aí pedi pra falar com ela. Ela veio. Tipo, não quero falar com você, o que é que você quer, diga logo. E aí eu disse, não, porque nessa época, Hernani, eu tinha feito a inscrição para passar num concurso, ainda não sabia o resultado, e aí era uma seleção simplificada e tal. E aí eu falei para ela, as coisas vão melhorar, eu vou passar num concurso, é quase certeza. É um salário bom, não é nada muito bom, mas daria pra gente e tal. E aí ela falou, pra eu ir mais no trabalho dela, que se eu fosse lá, ela ia chamar a polícia pra mim. E ela tava com razão, sabe? porque olha a loucura, velho. Eu saí daqui sem dormir, sem comer, percorri 30 e poucos quilômetros de ônibus e metrô para poder ir no trabalho de uma pessoa, para pedir para ela voltar na esperança de que eu fosse passar ainda em um concurso. E é isso aqui. Quando ela falou que eu não fosse mais lá, que ela chama a polícia, eu vi que aquele meu medo, sabe, o trauma de polícia, do que aconteceu aqui, eu acho que foi isso que aflorou. E aí eu me lembro que eu fazia uns bicos para um amigo meu, um mentor, eu chamo ele mais de mentor mesmo, e os ouvintes vão saber o porquê. E teve um dia que eu tava trabalhando para ele num sábado, e aí eu comecei a bater aquela ansiedade, Hernando, de que tenho que ver ela, tenho que encontrar ela, e desesperado, cara, um desespero, nossa, eu não desejo para ninguém esse desespero de querer algo e não conseguir. E porque eu sabia que eu não podia ir lá. Ele falou que eu podia chegar lá e encontrar ela com alguém. E aí eu falei para esse meu amigo, eu disse a ele, olha, o senhor sabe que eu não sou uma pessoa de pedir nada, eu não sou uma pessoa emotiva de estar chorando, mas sabe que eu estou passando por umas dificuldades na minha vida. Ele sabia um pouco sobre isso todo, sabe, um pouco. E foi por isso que ele me dava esses bicos aí para me ajudar, para eu me sentir um pouco mais útil no mundo. E eu valorizo muito isso que ele fez. E aí eu falei para ele, olha, eu tô precisando de ajuda psicológica, não sei o que é, porque do jeito que eu tô, daqui a pouco eu vou tentar me matar de novo, vou cair em depressão e não vou saber como voltar dessa vez, não. Porque é o seguinte, da primeira vez teve meu avô, da segunda vez teve ela. E agora? Eu não tenho ninguém. Só tenho humilhação na minha vida. E aí ele disse, espera um momento, ele deu uma ligação, fez uma ligação, falou com um amigo dele, psicanalista, que devia alguns favores a ele, nada ilícito não, tá, provavelmente coisa do trabalho mesmo. Esse meu mentor, esse meu amigo, ele é pastor, ele é a única pessoa que eu tenho amizade, vamos dizer assim, hoje em dia, a única mesmo. E aí, no mesmo dia, Hernani, o amigo dele, psicanalista, foi lá, conversou comigo, e aí eu expliquei toda a situação, me lembro que eu chorei, porque eu descarreguei, sabe, eu não descarregava aquilo que estava dentro de mim com ninguém, pra ninguém. Mas fez bem mesmo, Templar? Cara, fez muito bem, cara, eu passei alguns meses fazendo terapia, e era uma vez por semana. E a palavra de ordem nas terapias de psicanálise era ressignificar e entender por que, que eu era daquele jeito. E muitas das coisas estavam pautadas no fato de a minha família ser desestruturada, de eu não ter tido um relacionamento bom com meu pai. Eu não entendia isso, cara. Eu não sabia, entendeu? A análise que o psicanalista fez foi com base na teoria de Freud. E aqui eu tenho que falar brevemente de... Eu vou falar bem brevemente de um sonho que eu tive. E é o seguinte, nessa minha fase da vida, eu sonhava que estava sendo perseguido por algumas pessoas que queriam me matar. E eu não conseguia correr. Era como se meus pés pesassem uma tonelada. Eu realmente não conseguia correr. E sim, você pensa naquele pavor que está sendo perseguido, você acha que o sonho é real e tal. E aí, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a me livrar dos problemas e comecei a entender quem eu era, como eu era, porque eu era daquele jeito, eu lembro que consegui correr no sonho, e o que eu vou contar agora é um pouco bizarro, mas entendam a metáfora, a simbologia que esse sonho me passou. Eu olhei para baixo e eu comecei a correr de quatro, e quando eu olhei, tinha duas patas assim na frente, cinzas e tal, e eu, nossa, que porra é essa? E eu acordei, e eu lembro que em um segundo sonho, eu consegui controlar o sonho, e aí depois de despistar quem tava me perseguindo, eu fui até uma vitrine, um lugar assim de vidro, e aí eu olhei do outro lado e eu vi um reflexo de um lobo cinza enorme olhando para mim, eu era esse lobo, entendeu? Eu consegui, é como se eu tivesse me libertado, finalmente, eu pudesse correr. Olha que interessante. Tanto é, né, que depois daí, cara, a minha vida, graças a Deus, graças a esse meu amigo, ela parou de decair. É só ascensão, eu não sou boy, infelizmente. Ser boy deve ter suas vantagens, né? É. Talvez um dia a gente fique sabendo como é. É. Mas eu passei naquele concurso que tava promissor, e depois eu passei em outro, ganhando o dobro do salário e trabalhando 2 horas a menos. Hoje em dia eu sou uma pessoa que trabalha 6 horas, eu ganho um salário relativamente bom. É um contrato, não é nada permanente, mas eu tô pensando, tentando, estudando para conseguir algo permanente, algo fixo. Eu sei que tem uma galera que odeia concurso, eu entendo, também odeio a máquina estatal, entendeu? Só que a gente só vai conseguir mudar o estado de dentro para fora. Eu vejo muita gente lá, Hernani, entendo assim bem de passagem mesmo, eu vejo muita gente lá, Hernani, que não trabalha, cara, mama mesmo na teta do governo, faz nada, nada, nada, nada. Eu tô que é uma vergonha, né, cara? Eu tô trabalhando lá, Hernani, eu tô trabalhando sobrecarregado, cara, tô fazendo coisa minha e dos outros, e eu não posso reclamar, entendeu? Porque essas pessoas que não fazem nada são amigas do rei. Se eu reclamar, eu perco o meu. Nossa, mãe. Que zona, hein? Lá eu fico caladinho, e é uma das razões pelas quais eu não quis me identificar aqui, não só pra não expor a pessoa com quem eu me relacionei, mas pra com medo mesmo de perder meu emprego. Mas é isso aí, depois disso tudo, eu parei de correr atrás dessa milfa. Você sabe como é que ela tá hoje ou não? Eu só sei mais ou menos como ela tá por causa de foto, do e-mail que ela mandou pra mim. Ela tá gorda, tá feminista e parece que ela envelheceu todos os anos que não tinha envelhecido antes em um só. Na verdade, fazem 2 anos que a gente não tá mais junto. Aí eu recebi um e-mail dela esse ano, e aí eu não respondi, eu não sei o que ela quer, eu não quero saber. Acabou essa dança da morte, entendeu? Eu sugiro para os ouvintes que, se um dia passarem ou estiverem passando por uma coisa desse tipo, sejam lógicos, coloquem o ego para fora um pouquinho e pensem com racionalidade, porque esse tipo de coisa é o que coloca muito um homem debaixo da ponte. É exatamente em relações desse tipo. Cara, eu não sei como eu, repetindo o que eu falei antes, eu não sei como é o inferno, Hernani, mas ele deve ser mais ou menos isso aí que eu passei. Tem coisa muito pior do que tortura física, sabe? Mas não tem como passar por uma experiência dessa, são o Templar. Não tem como. É impossível, cara, você voltar são. Só se você se matar no meio do caminho, e mesmo assim, porque você já não tava muito são da cabeça. Eu desconheço alguém que passou por uma coisa dessa e hoje em dia não é um cara felizão da galera, amiguinho. Isso é coisa de filme, não existe na vida real. Templar, eu não sei quem que falou pra mim, Templar, mas diz que tem uma pesquisa que fizeram, analisando o cérebro, diz que a pessoa que vive um relacionamento difícil, e pensa bem que você vai ver que tem lógica que eu vou falar pra você. Diz que analisar o cérebro de uma pessoa que passou por um relacionamento difícil, o estresse, o nível de estresse, o nível de nervosismo, o nível de trauma, é proporcional à pessoa que é ex-veterano de guerra. Porque diz que o cara, ele fica perturbado. Aquelas coisas que a pessoa que passou por guerra tem de ouvir um barulho e já lembrar da guerra. Pode ver, a pessoa que passou por um relacionamento infernal desses, qualquer coisa que faz lembrar, você já fica perturbado a cabeça. Pode ver, é um negócio que você não volta ao normal, cara. Cara, é estresse pós-traumático. O cara fica abalado pro resto da vida. O que você pode fazer agora é controlar. Eu, graças a Deus, eu não tomo remédio, mas eu lembro que entre eu começar a fazer as terapias de psicanálise e eu ficar proibido de encontrar ela de novo, eu enchi tanta cara de bebida, cara, tanta cara, que eu só parei por causa das terapias e porque eu senti uma dor no rim, no fígado, não sei exatamente, eu senti uma pontada assim, eu disse, puta merda. E o meu avô, ele morreu com problemas relacionados ao rins, então eu fiquei atormentado, eu disse, eu tenho que parar agora porque eu não me matei de vez e tô me matando aos poucos. Então tenho que parar com isso. E hoje em dia eu sou uma pessoa que não bebo. Eu bebi assim, só para dizer que não bebo nunca. Eu bebi só recentemente quando eu fui fazer uma viagem, cara, que eu comecei a finalmente realizar um dos sonhos de fazer um mestrado. Felizmente, realmente, a minha vida tá caminhando agora. Mas é tipo assim, eu, entre poder estar morto e hoje em dia, cara, foi uma linha, uma linhazinha. Você tem mágoa da sua mãe e da sua família? Cara, eu não tenho mágoa da minha família, apesar de que eu não vou esquecer o que aconteceu. Porque, de certa forma, Hernani, eles também foram postos à prova com toda aquela situação. E aí, quando a gente é posto à prova, a gente exala o nosso pior. Nosso pior também sai. E também porque eu não me importo muito mais com eles, sabe? Às vezes eu falo assim pra eles, só quando eu quero provocar, de vez em quando. Eu falo, olha, quando eu me mudar daqui, vocês não vão nem saber o meu novo endereço. Aí é só uma provocaçãozinha, acho que talvez como forma de vingança. Eu vejo que a minha avó, ela fica muito enfurecida com isso, a minha mãe também. E eu sei que muita gente pode reprovar esse comportamento, mas eu parei de me importar com a família, Hernani. Depois do que aconteceu. Essa é uma parada que morreu pra você? É, cara, eu hoje em dia convivo com a minha família porque eu tô aqui nessa casa, porque eu tô economizando dinheiro, entendeu? O dinheiro que eu pego, eu tô investindo em um mestrado que eu tô fazendo, é um mestrado internacional, é uma coisa boa. Depois que eu fizer ele, eu vou ter, tipo, 10 vezes mais chance de conseguir o que eu quero. Então é um sacrifício, eu podia estar vivendo tranquilamente independente agora, só que não ia estar fazendo esse mestrado. Então eu estou sacrificando algumas coisas agora pelo futuro. E é por isso que eu estou morando aqui ainda. E eu aprendi a morar aqui, aprendi a conviver aqui, é se importando menos com a família, interagindo menos. É isso aí, você fica assim, cara, você fica apático da vida, né? É frio, é um negócio meio triste um pouquinho. Acho que se o meu eu de hoje em dia, com 27 anos, fosse para o meu eu de antigamente, dissesse, ah, com 27 anos não vai estar mais se importando nem em comer mulher, em se relacionar com mulher, eu acho que o meu eu tinha se matado ali mesmo. Entendi. É algo muito triste, sei lá, nesse sentido, entendeu? E eu lembro que, assim, eu ainda tive um relacionamento depois disso. Eu comi algumas mulheres, uma aqui e outra ali, mas... Mas já não era mais a mesma coisa. Não era. Metade do tesão vai embora. E tive uma namorada recentemente e tal. Uma menina muito bonita, mas com suas malícias também. Só que quando eu vi que a situação estava um pouquinho complicada, eu já larguei mão de tudo. Não esperei nem ter a primeira briga, eu já acabei. É porque você já conhece o mapa da mina, né? É diferente de um molecão que não passou, que vai entrar de cabeça. Você já conhece, você já sabe onde vai terminar. Exato, quando a gente vê os indícios, a gente já sabe como é que vai ser. E a gente olha assim, coloca na balança e, ó, não vale a pena tentar, entendeu? Tô focado agora nisso, trabalho, estudo, tô muito ocupado nessa questão, também tô muito focado em academia. Tanto é que eu enviei umas fotos pra você, tipo, de uma época que eu tava na depressão, tava magro e apareceu o osso. E depois umas fotos que eu tô mais forte e tal, foi por causa da academia, depois que eu meio que dei um tempo nessa depressão, depois das terapias de psicanálise. E assim, tem ouvinte que tá passando por isso e não vai ter o luxo, o privilégio de ter um amigo pra arrumar um psicanalista pra ele. E isso é foda, é triste, porque conseguir psicólogo ou psiquiatra pelo SUS é uma merda, cara, é extremamente difícil, quase impossível. Difícil? E a minha dica é que você tente pelo menos conversar consigo mesmo. Depois você, se tiver um amigo, converse com ele, converse com um amigo. Não é possível que você não consiga ter um amigo, qualquer pessoa, nem que seja seu cachorro, um animal. Porque se você ficar guardando isso sem colocar pra fora, é a pior coisa que tem, cara. Você vai implodir. Bom, ô Templar, agora pra gente fechar, eu queria, por favor, pedir pra você falar em tempo livre, última finalzinho agora. Eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra você depois ainda, mas bem finalzinho agora. Eu queria que você falasse com tempo livre. Homens que estão em situação de vulnerabilidade, que estão te ouvindo agora, que estão em situações de relacionamento perigoso, às vezes está escalonando para uma coisa perigosa. O que você tem para falar para essa pessoa agora que está te escutando, o Templário? Cara, o que eu tenho para falar é que você está passando por isso agora, uma situação que você está identificando que ela está perigosa. Às vezes você nem identificou ainda, mas se você está aqui no Sociedade Primitiva, provavelmente você já está de olhos abertos. Então você já viu. Se o negócio for com outra pessoa, fique na sua. É aquilo que a gente fala, né, Hernando? Não se meta. Não se meta. Agora, se for com você, saia fora. Agora saia fora com maturidade. Não saia fora chutando o pau da barraca, porque senão a barraca vai cair em cima de você, você vai se foder. Do outro lado, existe um ser humano, por mais que ele possa estar sendo um demônio pra você. Saiba... E aí foi aquilo que você falou, Templário, de não humilhar a menina, não botar ela pra fora daquela forma, não é isso? Exato, aquilo foi um erro meu. E assim, Hernan, graças a Deus que a coisa dessa vez terminou com ela aqui me botando pra correr, porque é o seguinte, isso me livra um pouco da... De qualquer culpa, assim, sabe? De dizer, ah, ele foi cuzão e botou pra correr, me humilhou, disse isso, aquilo. Ah, esse mérito não é meu. Então, se você fosse sair de um relacionamento, você que nem eu fiz no meu mais recente, eu conversei com toda a educação com a menina e disse, olha, tô focando em outra coisa. Então, pra você não perder tempo com um cara que não vai dar tempo pra você... eu vou me sair dessa relação para poder você arrumar um cara que curta você de verdade, possa te dar tempo e atenção, e talvez um dia a gente se esbarre por aí, você saia numa boa, o máximo que for possível, mas não se demore, porque é o seguinte, você acha que não vai acontecer com você, mas esses caras que se matam por aí, se jogam na ponte, se enforcam, dão um tiro na cabeça, se você for pesquisar, cara, maioria deles, 90% e poucos%, foram relacionamento. E esse tipo de relacionamento, relacionamento tóxico, relacionamento que é autodestrutivo, se saia desse relacionamento, foque em você. Se você tiver algum amigo com quem possa contar, amigo de verdade, não um coleguinha, você converse com esse amigo. Também não sugiro que você compartilhe coisas com pessoas do trabalho. Saiba separar o máximo possível o trabalho, deixe como se fosse um ambiente à parte, onde você vai lá só para ganhar seu dinheiro e pronto. Bom, duas últimas perguntas, o Templário, para acabar agora, para finalizar. Pergunta número 1. Dado tudo que você viveu, hoje, quando você olha para trás, o gosto que fica, a ideia que fica, tudo que você viveu, colocando a parte que você não viveu só sofrimento, que você também teve prazeres, as suas transas, por exemplo, os momentos de paz, traçando um paralelo, hoje, quando você enxerga, valeu a pena? Tudo valeu a pena? Ou não? Quando você põe na balança, ficou caro demais, o sacrifício foi grande demais, hoje, você acha que valeu a pena? Ou então, ou não, não valeu? Eu não sei mensurar exatamente isso, Hernani. Eu acho que são situações que não tem como a gente fazer um contrato prévio do tipo, eu vou dar isso em troca disso. Mas é o seguinte, eu me fodi na vida, mas eu aprendi a ser uma pessoa muito mais casca grossa, um cara muito mais centrado com tudo isso. Se hoje em dia alguém quisesse me olhar, quer voltar atrás, apagar tudo isso, dormir da memória e voltar atrás de ser aquele cara que era antes, eu vou dizer, não, deixa do jeito que tá. Mas se alguém perguntar, você quer passar por isso de novo? Eu vou dizer, também não quero. De jeito nenhum. Porque eu não sei o que vai vir depois. A gente tem, todo mundo tem limite. Eu acho que eu cheguei no meio, olhei pra baixo e voltei. Eu não quero olhar de novo pro meu limite. Entendeu? Tem alguns limites que é saudável a gente quebrar. Mas tem outros limites, cara, que quando você ultrapassa eles, é a linha da morte. Chegou ali, você já era. Você chegou. Você fala o seguinte, que o limite foi tão grave que você não consegue nem mensurar. É isso? É, eu não consigo mensurar. Eu não sei dizer se valeu a pena. Eu sei dizer que hoje em dia eu sou uma pessoa mais forte, entendeu? É aquilo, o que não te mata, só te deixa mais forte. Só que não é uma situação que eu gostaria de ter passado para poder ser quem eu sou hoje. Eu achei que eu seria do jeito que eu sou hoje por vias mais naturais, sabe? Sei lá, incentivo, reconhecimento. Mas não, eu me tornei quem eu sou hoje através de humilhação, de dor, de sofrimento. Eu não sei se tem como se tornar a casca grossa, uma pessoa melhor, resistente, forte, sem ser por sofrimento. É aquela coisa, né? O fogo é o que forja o aço. Eu não sei, cara, não sei mensurar. Eu não gostaria de voltar atrás. Queria continuar com essa maturidade que eu tenho hoje, mesmo que seja advento dessas experiências. Mas também não quero jamais passar por isso de novo. Jamais, cara. Tanto é que tudo que eu vivo hoje na minha vida assim, pessoal, é basicamente voltado para não correr risco de passar por coisas assim de novo. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. A minha última ex, eu nem fui visitar a família dela na casa dela. Nem contato com a família eu quis. Pra você ter uma ideia. Fiquei poucos meses com a menina, mas pode-se dizer que é um trauma, né? Mas é um trauma consciente. Eu sei porque fiquei nessa situação. Última pergunta. Você acha que um dia você vai voltar a ser normal? Ou agora o dano já não tem mais volta? Não, cara, é irreversível. Tem. Assim, talvez um dia eu seja feliz, sabe, Hernani? Assim, apesar de tudo que aconteceu na minha vida, e eu hoje eu me considero um cara meio tal, não pelo rótulo, mas eu era isso antes de saber. Tanto é que eu vim descobrir o seu canal e outros canais porque eu fui pesquisar na internet. Homens solteiros que vivem bem. E aí eu achei a palavra amigo e tal, que porra é essa? E aí foi quando eu comecei a pesquisar e tal. E é o seguinte, eu não vou ser normal, mas uma parte de mim ainda gostaria de ter um pouco de felicidade na vida, mas não com relacionamento com mulher. Eu tenho um sonho muito antigo, cara, de ser pai. Só que eu penso hoje em dia e ter um filho, uma filha por barriga de aluguel. Mas não com uma mulher, porque a gente nunca sabe quando é que ela vai se separar, quando é que ela vai colocar outro para a filha ou o filho chamar de papai. E eu acho que a única coisa que poderia me trazer felicidade um dia seria isso, quando eu tiver bem de emprego, estabilizado 100%, e aí eu decidi ter um filho, uma filha. Bom, acredito que a gente abordou tudo, Templar. Ficou faltando alguma coisa? Não, dessa história da Milf, cara, não que eu lembre agora de nada. Eu acho que foi bem completo, sabe? Eu consegui transmitir, a gente conseguiu transmitir para os ouvintes. Foram 4 anos já, de relacionamento. Comecei com 22, 23, 24, 25. Fazem 2 anos aí que acabou isso. Hoje em dia eu tô com 27 e a gente conseguiu falar sobre tudo isso. Não tem mais nada assim desse relacionamento. Se 4 anos no inferno. 4 anos no inferno, cara. Se no futuro você quiser, se os ouvintes gostarem desse relato, a gente pode conversar sobre outros, mas nenhum deles relacionamentos que eu tive supera isso, não. Foi a coisa mais profunda assim que aconteceu na minha vida em termos de relacionamento amoroso. Eu aguardo você em breve pra gente voltar a contar mais histórias suas aí, porque você tem mais loucura pra contar. Infelizmente eu fiz, né? É isso aí, Templário, é isso aí, ouvintes, e falou! Muito obrigado. Obrigado, ouvintes, obrigado, Hernando. fairy lady who stands on the wall. Life is short and wait is long. The stars away dim with the dawn. Fairy lady, you're lost. He's turned into sparks that shine in the stars. And by night he'll always be there, for his lady to stare, and thus he's never dying.